Filha da puta. Já comecei, galera. É isso aí. É isso aí. Eu vou trocar de cadeira, porque essa cadeira está ruim. Meu Deus, Felipe. Tá. Ah, essa aqui. Isso aqui eu tô de rex, isso aqui é. Isso aqui é. Não, é na hora mesmo. Essa aí aqui não abaixa, né? Porque tem uma que eu sei que ela cai. A que eu tava aqui sempre abaixa. Então, essa aí. Aqui agora, aqui fica autônoma. Beleza, então. Estamos gravando, bem-vindos. Estamos gravando, já faz, mano, 3 semanas, não sei. É. Pra mim sempre faz 3 semanas, mas eu acho que eu posso estar numa vibe meio errada, assim. É, gente. A gente gravou, mano, tipo, dia 8, alguma coisa assim. Porque a gente lançou antes. Mano, faz uma cota. Caralho. Porque a gente lançou ele, tipo, no dia 12. Exatamente. Porque o dia. Não, o Valentine's Day. O Valentine's Day é dia 14. Dia 14. A gente soltou ele no dia 12. Eu acho que a gente gravou. Acho que foi no sábado que a gente gravou ou foi no domingo? Sábado. Foi num sábado, então deve ter sido tipo uns 3 dias antes, assim. Sim, sim, sim. Eu lembro que foi no sábado porque a gente não teve que dar essa volta que a gente deu. Mas a gente teve que dar também. Pois é, então. Tinha tudo fechado. Era que era feriado também, então tava tudo uma bosta. Mas enfim. E é isso aí, o quadrimestre oficialmente voltou. Você do FABC, bem-vindo de volta. Já está sofrendo, que eu sei. Já, nossa, 2 semanas. Já tem lista pra fazer. Já tô cansado. Você já tem matéria acumulada, porque eu tenho, eu sei que você tem também, né? Tá foda. E é isso aí. Hoje a gente nem vai entrar muito no mérito tudo de o que tá acontecendo. Na faculdade, porque, tipo, não tá acontecendo. Os próximos eventos, eles não vão. Eles provavelmente vão passar já quando a gente tiver lançado esse podcast, porque a edição vai demorar um pouquinho mais do que eu. É, e muita coisa. Você precisava ter feito a inscrição antes também, então, tipo. É, vai ter. Assim, vai ter doação de sangue dia 6. Estamos gravando no dia 4. Né? Mas vai ser aqui na. Aquele padrão, né? O FAB vai ser na FABC, no bloco A e tal. É, se você for no site da UFABC, tem as salas onde vai ser, você consegue se formar direitinho. Geralmente aqui no térreo. É, você consegue horas complementares, de voluntariado e tudo mais. Então, entra no site pra ter as informações direito. Provavelmente esse podcast já vai ter. Saído um pouco depois. É, vai ter saído um pouco depois. Se a gente consegue agilizar, mas. Tá aí a informação. Enfim, é informação. É informação e a gente tá aí divulgando. Eu acho que. Oi, gente. Eu não tô. Temos um. Eu não tô nessa faculdade, mas como é um momento aí de avisar as coisas, eu queria avisar o pessoal do Mackenzie que tá assistindo. Semana de prova começa agora esse mês, tá? Então. Já semana de prova? Já. Mackenzie gosta de enfiar no cu logo. Então é isso, vão estudando, para de faltar nas aulas, carnaval acabou, bota dentro, já acabou. Teve 2 HKUs em menos de um mês. Tá tudo errado. Aqui é Mackenzie, eu tô falando com o pessoal do Mackenzie. Tô falando da FBC. Vai rolar três. Não tem festa aqui, ninguém vai vir pro molê aqui, velho. Você que pensa. Aqui é onde o mundo virou esquina, não tem. Você que pensa. Você tá pior que você tá muito. Eu passei por 2 prisões antes de vir pra cá. Aqui não tá legal. Tava chovendo, garoando. Na última HKU e tinha filha da puta lá. HKU. Por que HKU? Mano, é uma sigla bem grande. É associação de alguma coisa, universitários, álcool. Eu sei que tem álcool universitários, associação. Ou seja, uma faculdade. É uma sigla que. HKU, eu já começava com H. Tipo, HKU. Não, o símbolo é um H caindo. Porque, né? A sonoridade. Caralho, nossa. Cara, eu achei que era tipo indígena, eu não sei. HKU. Tem. Tá pé, tá mando ATI. É, não, porque o pessoal é um troglodita também, então acho que vale a pena essa comparação aí. Troglodita? Como assim? Porque o pessoal tem uma galera muito sem noção, tá? Tem gente que não sabe festejar. Nem aqui, nem festa do Mackenzie. Associação do Grupo de Amigos da Cerveja Acadêmica Infinita Universitária. Infinita? Infinita eu acho uma palavra muito forte. É, muito forte. Muito drástico, forte. Né? Porque o que acontece? O HKU é um rolê que, assim, desculpa aí quem gosta muito e tal. Eu não desgosto do HKU, mas é um. Infinita tá, tipo, jogado. É um rolê sarjeta, entendeu? A última HKU, como que eu fiz pra começar? A gente passou no Carrefour, sempre passa o Carrefour pra comprar as bebidas. Aí compra uma cerveja pra cada um. Aí fala, vamos ficar só nisso? Não. Mas a gente não tinha dinheiro pra gastar direito. Porque você é universitário, quem sei. Uma breja pra cada não, um. Não, você compra uma garrafa, você compra uma garrafinha de Pedra 90 e pronto, caralho. Cara. Você já, 3 goles daquilo, você já dá. Caralho, mas são universitários ou são mendigo. É igual. É basicamente a mesma coisa. É, a mesma merda. Nossa, gente. Vocês estão pegando dinheiro. Vocês têm dinheiro. Mackenzie é outra história, entendeu? Esse pessoal do Mackenzie aí... Só na Heineken. Só na Heineken. Heineken, vocês estão mal, vocês estão loucos. O rolê de Heineken não tem ninguém no Mackenzie. Nossa, é. Como assim? Porque você vai esbia pra cima, cara. Cara, não, velho. Eu juro pra você. A festa que tem, a gente pega a caixa d'água, a gente joga balalaica, tangue de morango. Não mudou muito, não. Na verdade, paga isso, porque isso aqui famoso é bebida segredo. É bebida segredo, mas a gente faz tipo uma caixa d'água. Mas parece legal. É, só que tipo, você olha pra caixa d'água, a caixa d'água tá nojenta. Nossa. Não tá limpa. Em qualquer outro lugar que tivesse assim, uma água daquela caixa d'água, você não ia tomar. Deve ser nosso peso de porta que tem, tipo. Isso é xixi, isso é xixi. Mano, não é algo. É um segredo desse podcast, mano, pessoal, a gente não vai embora pra fazer xixi antes do show. Isso aqui é lodo, velho. Eu juro não, pra você. Não, deixa eu contextualizar pros ouvintes. Tá. O que acontece? A gente tem o nosso amigo Pepe aqui na rádio, não é o Pedro Paulo, é o outro Pepe, que é o peso de porta. É, aliás, a gente não deu o nome de Pepe contra o Pedro Paulo, mas na verdade é diferente. O que acontece é uma garrafa, um garrafão de água que a gente coloca água pra poder segurar a porta. E aí o que acontece? Água parada, frasco não, fechado. Não, Felipe, essa porra tá aqui antes dessa sala virar rádio. O quê? É, eu cheguei, mano, eu já virei pro Alexandre. Oh, esse negócio tá velho. Ah, essa aí já tava aqui quando a gente chegou. Caralho! Então, o Pepe na real é o dono da web rádio. E não tinha nem bloco água. E aí teve um dia que a gente provavelmente. E aí teve um dia que a gente decidiu colocar açúcar dentro do PP. É, e aí começou a crescer mais. Essa porra, não sei o que é isso. Então eu acho que é alga. Eu vou mandar pro pessoal da biologia, parece alga mesmo. É, galera da biologia, se vocês descerem aqui na web rádio, tem umas amostras. Você tá ligado que se deixarem muito tempo, cria espécie nova, né? Vocês podem potenciar. Vai virar tipo um simbiote, do Homem-Aranha. A gente tá fazendo um experimento aqui. Pesquisa na faculdade. Pesquisa de campo. Projeto de extensão e pesquisa, web rádio hoje. Podcast médico. A gente pode pesquisar aqui. Pod médico. Pois bem, acho que essa foi talvez a introdução mais longa. A nossa introdução do e a gente programa. Mais uma vez não pensou na nossa abertura, de frase de abertura, né? Eu sei uma, eu já vou falar e vai vocês lá. Falam qualquer merda que vier na mente de vocês. Eu sou Natan e eu tô de hack porque o Thanos me sequestrou. Eu sou o Felipe Gomes e eu tô de hack porque o Wakanda Forever. Eu tô de hack porque eu, em vez de estudar, fiquei vendo muito filme de super-herói e parei de estudar. Sempre. Sabe o que ia ser engraçado? Se a gente tivesse gravado no sábado, porque eu ia poder falar que eu tava de hack e aí ia ter hack depois. E aí, entendeu? Justo. Metacast. Deu merda. Deu ruim. Deu ruim. Vamos dar nosso break. Isso aí. Vai, vinheta. Isso. Estamos de volta, sei que vocês estavam com saudade. Eu achava realmente que vocês deixavam a música tocando o tempo todo. Na moral, como assim? A gente deixa de fundo, tipo, a gente liga o rádio aqui. Vocês deixaram a música e eu tava lá, tipo, ouvindo aquela música de elevador lá, Ryan Witch, lá. Não, a gente edita. Não, tem um negócio chamado edição de som. A gente. tá vendo ali, Barça, onde você tá vendo, as ondinhas ali e tal. A gente coloca outra track e põe música pra caralho. A gente corta, abre um espaço no meio, enfia a música, aí passa a música, aí começa a outra parte. A gente só precisa deixar. Muito bem feito. Desculpa, perfeito. Você achou que quando a gente fala, vou trazer uma música pra vocês ouvirem, a gente play no YouTube? A gente tinha um computadorzinho, vocês só cliquem. Caralho, tem muito que aprender de edição e som. Mas se fosse ao programa ao vivo seria assim, tudo bem, tá certo. Eu não nasci pra ser youtuber, eu não mas aqui é outra mídia. É a mesma merda, Felipe. É o YouTube sim, a cara feia. Se tivesse uma câmera, ia ser YouTube. Não é YouTube, cara. É sim, mano. Não tô ganhando dinheiro. Acho que tá fazendo tipo uma live no Twitch quase. É quase a mesma coisa. Caralho, cara. Então. Uma live no Twitch é só se você jogar Fortnite ou se você for uma mulher que ou mostrar os players ou não Battlegrounds, ou se você for uma mulher gostosa, aí você tem. É, porque tem um monte de garotinho punheteiro tem, que gosta de fazer. Infelizmente, isso aí é. Nessa indústria é muito, pauta. Muito machista. É, então. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta? Chega! Não, calma, a gente vai colocar. Isso aqui tá, mano, muito a moda caralho. A gente, tipo, a gente pensou em zero schedule pra isso, né? Não, é assim, eu só anotei o que a gente precisa abordar. Tá, não, ok. Não como, não, né? Não o porquê, mas acho que vai fazer. Beleza, sentido, vamos fazer o seguinte, Já temos aí alguns minutos, não sei quantos aí, quase 10 minutos de devaneios. E vamos colocar a música. A música já de meio aí? Daí a gente já vai pro. Verdade? Sim. Exatamente. Pense você agora na música do meio, porque eu escolhi a do meio do último. Ah não, calma. Você que escolheu, né? Eu escolhi a do meio do último. Ah tá, merda. Nossa, vou ter que pensar aqui. Vou colocar Redbone do Childish Gambino. Perfeito. Eu tava querendo colocar isso um dia ou outro. Você já matou a vontade. Beleza, bora pra música. aí, voltamos. Tá, esse aqui tá muito mal da caralho. A gente nem introduziu o tema, nem falou introduziu o tema, mas... não falou quem é o convidado, é, mas vamos convidado. Lá. Vamos lá, primeiro, convidado. Quem trazemos hoje aqui? Apresente-se. Quem é você? Sou eu. Eu sou o Rafael, eu não estudo aqui na FBC. Rafael não, é o Barça. Barça, eu não estudo aqui na UFBC. Eu estudo no Mackenzie, mas eu conheço o Nathan há muito tempo. Não fala isso, a galera vai parar de ouvir o programa. Acabou, cara, deixa eu isso. Eu sou amigo do Nathan há muito tempo, conheci o Shed também faz um ano já. Um ano? É. Já? Como assim? Um ano, por aí. É. Sério? Como foi a primeira vez que vocês conheceram? Foi a primeira vez que eu fiquei com o Foi sim, nossa, velho. 2016, conheci ele. Foi lá já o. Porra, é verdade. Faz se... um ano e alguma com. Eu conheci ele antes que você até. É sim. Verdade! Não, tô até que fiquei surpreso quando eu sabia que vocês não se conheciam. Eu fiquei tipo. Jaú, deve ter sido. Não, pior não. Que não, foi RPG. Que? Aí você conheceu o jogo no RPG. Ok. Foi legal. Foi bacana. Enfim, o assunto de hoje, galera, vamos lá. O assunto de hoje, a gente queria falar muito do universo cinemático da Marvel. Isso aí, por quê? O que acontece? Por quê, né? Estamos próximos aí de Guerra Infinita. É, e acabou de sair o Pantera Negra, então o hype tá lá no alto. Vamos ter tempo pra falar isso. Tem três filmes, né, da Marvel saindo esse ano, na verdade. O próximo filme depois é o Homem-Formiga, que é com certeza o filme menos esperado, mas ainda assim... Eu acho que ele pode ser muito interessante. Mas é que tá, o primeiro Homem-Formiga também foi um filme que surpreendeu, porque ninguém tava dando bola. E no final acabou sendo foi engraçado, bem divertido, muito divertido. Eu acho que tipo, ele é um filme que ele é esquecível, assim, tipo, não vou lembrar tipo, todos os detalhes. É, não vou colocar no top 5. As partes engraçadas dele realmente valeram a pena. Foi uma comédia bem feita. Era um filme que tentou ser tipo maior que Vingadores, é um filme que sabia o que era, sabe, tipo, ele não é um herói que vai salvar o mundo. É, um bagulho muito mais pontual. Mas acabou sendo bem feito, bem construído, foi bem legal. As atuações eram ótimas, tudo. E eu acho que como sendo convidado aqui, e a gente tem até com a nossa tabelinha aqui de tipo das fases, acho que a gente tem a gente tocar no papel exatamente de filmes e comentando o que são os filmes até chegar no último filme, que é o filme que todo mundo quer assistir, que é Guerra Infinita. Sim. É meio que, acho que, tipo, perceber que... Eu sei que tem uma galera que tá muito incomodada já com esses filmes de super-heróis. Porque tem muita coisa. Querendo ou não, vamos pontuar um negócio aqui. Filmes de super-heróis... A Marvel... já existia filme de super-herói antes. Mas o estilo Marvel de fazer esses filmes de super-heróis meio que mudou o jeito de vender cinema hoje em dia. Sim. É uma coisa tipo, que a gente tem que reparar, que, tipo, mais que, ai, nossa, que saco, tipo, não tem mais originalidade em Hollywood, é tudo cópia. Você conseguir construir esse tipo de universo e manter um nível de padrão, por mais que tenha alguns filmes que sejam ruins, mas outros sejam muito bons, e conseguir manter essa média durante 10 anos. 10 anos, filme pra caralho. Quantos são? Deixa eu contar. Eu só fui parar pra pensar que faziam 10 anos esses dias, quando um amigo meu comentou: ah, nossa, vai fazer. Faz 10 anos. É. 18 filmes até agora. É muita coisa. O Progresso Infinito agora vai ser o 19º filme. Se vocês pararem pra pensar, mano, a gente cresceu vendo, tipo, todos esses filmes. Mano, acho que o primeiro filme da Marvel que eu vi no cinema foi o Vingadores. O Vingadores? O primeiro Vingadores, lá em 2012. O resto eu tinha visto, tipo, sei lá, baixei, DVD e tal. Eu vi o Hulk, o primeiro. Eu vi também. O Homem de Ferro vi no DVD, mas o Hulk eu vi. Puta, é verdade. O primeiro filme de Homem-Aranha que eu vi, e foi a única vez que eu vi isso acontecer no cinema na minha vida, foi o primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O pessoal tinha botado a faixa etária de 18 anos pro filme. Eita! Porque tinha sangue e tudo, o Homem-Aranha se arrebenta pra caralho no filme. É verdade, fudido. E eles abaixaram a faixa etária pra criançada ver o filme. Foi a única vez que eu vi isso acontecer no cinema. Eu era muito criança. O pessoal abaixou a faixa etária. Caralho! Eu lembro que eu era muito criança, eu ficava com medo da transformação do Darth Vader. Do Darth Verde, porque eu achava que ele era um psicopata e ia sair da sala. Mas ele é um psicopata. Ele é! Claro, sim, ele é um psicopata, mas tipo, eu achava que ele ia sair da sala de fato, ele ia me matar, tá ligado? Eu realmente tinha na saída, assim, um cara te passando a faca, assim. Eu lembro de eu pedir pra minha mãe pra sair da sessão. Tipo. Não, nossa, eu juro. a primeira vez que eu vi o trailer, e tipo, isso era antes da internet, então tipo, a gente não tinha nem esses papos de tipo, ai, vai sair o filme, o trailer vai sair agora, tipo, o trailer só saía. Não, o trailer sai. Eu tava passando na frente de um ponto frio, e tava passando um trailer, porque os trailers passavam na frente do ponto frio nas TVs. Você parava pra ver, sem som. Você passava, sem som. Passava, e você ficava vendo os trailers dos filmes. Ai, que e mano, era tipo uma cena de assalto, eu achei que ia ser tipo um filme de ação, e não sei quando eu tava tipo, até animadinho, porque aê, tava tendo correria e apareceu a mão do Homem-Aranha, tipo, lançando a teia. Mano, eu acho que eu dei uma cambalhota pra trás quando eu vi aquilo. Eu falei, mãe! Mãe, é! Vamos ver, por favor. Nossa, juro. Já queria comprar a Havaiana, cueca, também, tudo? Já tinha. Mano, você é que você já era fã do Homem-Aranha. Tipo, eu ia pra escola de Homem-Aranha muito tempo já. Eu tinha 5 bonecos do Homem-Aranha, eu ganhava de Homem-Aranha. Homem-Aranha. Enfim, não, gente. Enfim. E continuou isso, tá? Eu tenho 21 agora e ainda tô nessa porra, tá ligado? Eu ainda tô vendo o filme de Homem-Aranha, ainda tô. Mano, vai estar na fase 9 da Marvel, 2046, assim. Oh, vai ser Vingadores 40. E aí já. Aí, galera, vamos ver essa porra. Vai sair o reboot de tudo, tá ligado? Caralho. Você sabe? Enfim. Levantando a mão aqui. É. A chance disso eles. Rebutarem todos a mão, filmes. A manopla do destino. Ai, não. Reboot do negócio. Quando você olha o Capitão América agora é outro ator. Não, acho que vai acontecer isso. É verdade. Assim, contratos de uma galera já vamos, tá acabando. Vamos entrar em teorias do quando depois, chegar ali do. Tá. No vamos primeiro pontuar as coisas, né? Exato. Assim, o filme de herói da Marvel não começou nesse universo cinemático, já tinha outros também. Sim. Eu lembro formas. Que, aliás, eu vi aquele Hulk de 2003 com Eric Bana no cinema, nossa, na verdade. Nossa, como é que aquele não era. Aquele foi ruim. É. Aquele foi toscão. Porque aquele eles simplesmente chutaram toda tipo, a origem do personagem, eles quiseram criar uma coisa nova. E deu ruim. E deu muito ruim. E aí, assim, aí depois o primeiro filme do universo cinemático que startou tudo foi o primeiro filme do Homem de Ferro. Que foi com o Robert Downey Jr., que naquela cara, época ele tava meio esquecido, ele tinha acabado de sair da cadeia. Não, o Robert Downey Jr. Aqui tava no fundo da lama, cara. Isso aí acho que salvou muito a carreira dele. Salvou muito? Não, salvou. O cara se Robert Downey Jr. é quem é hoje, tá todo mais bem pago hoje em dia. Tipo, mano, se não fosse isso, o cara tinha morrido cheirando metanfetamina aí, cara. Qualquer buraco do Burger King. Tava em algum ambiente de música, provavelmente. Que horror. Enfim, aí tivemos o. Né, a primeira. Quando a galera vindo o filme, tem aquela ceninha pós-crédito. Primeiro, só queria apontar uma coisa, que o Homem de Ferro, o Iron Man, ele foi lançado antes da Disney comprar os direitos de produção e tudo mais. Ah, não, isso foi lá antes dos Vingadores. Isso foi lá pra 2012. Então, cara, mas se tinha você, uns 4 anos se você ainda. For parar pra reparar, o Homem de Ferro, o Hulk, eles têm um tom completamente diferente dos filmes a partir de Iron Man 2. Homem de Ferro tinha stripper no avião do Homem de Ferro. Isso nunca mais vai ter no filme. Vai, velho. Tipo, tinha stripper gostosa no avião do Homem de Ferro. Tinha um Homem de Ferro, vê a repórter entrevistar ele, não sei o que, corta a cena e ele tá, acorda na cama com a repórter. É verdade, nunca mais teve. Ele era o Colatra. Tem ele matando o árabe. Tem, mano, passando no chão. Política social de guerra dos Estados Unidos enviando armas pro Oriente Médio. É verdade. Ele vendia míssil pra caralho. Se você for parar, é um ótimo filme, o Homem de Ferro 1, cara. Eu gosto pra caralho. É uma crítica essa galera, tipo, armamentista que fica ganhando dinheiro com desgraça e aí a gente dá um tapa na cara do cara e fala assim: olha, você tá vendo que você. Que ele deve ter uma clipada legal. Enfim, continua. Desculpa. Okay. Relaxa. Eu continuo aí. Ele conseguiu realmente, tipo. Foi realmente uma crítica a essa brincadeira toda de, tipo, guerra é um negócio ruim, combater isso é uma coisa boa. Porque ele não ficava, tipo, segurando o bandido aqui nos Estados Unidos. Ele ia pro Oriente Médio, contar terrorista. É. Eu acho que é legal que a gente vê o crescimento do personagem do Tony Stark. Primeiro ele é aquele playboy, bilionário, filantropo, tal, etc. E ele termina o filme, tipo, com um senso de responsabilidade, sabe? Que ele vai construindo ao longo do universo. Eles no final ele se assume como Homem de Ferro. No 2, eu acho que eles já deram, tipo, uma caída pra trás. Esse negócio que, tipo, em vez de realmente deixar ele ser um personagem tipo humano, que nem eles fizeram, acho que muito melhor no primeiro, eles deram essa plastificada nele a partir do do segundo filme. Sim. Porque eu me lembro que, tipo, o segundo filme tem um arco famoso no Tony Stark que, tipo, é ele tipo, controlando o alcoolismo dele. É verdade. Porque ele era um personagem que sempre teve muito problema com bebida. No 3 tem muito disso. O 3 não, o segundo que tinha isso, que era o vício dele no metal. Sim, é verdade. Que ele... a galera deu meio que uma cortada nisso, tipo, ah, não vamos falar de bebida, é foda, né? Não vamos falar dessas coisas. Acho que a criançada começou a chegar no cinema pra ver essas coisas de herói, e aí a gente tiveram que dar uma abaixada nesse tom, sim, né, também. Sim. Até porque é o público que mais vende, né, também. Então, é. A gente tem que... Em vez de fazer, tipo, realmente uma história mais séria pra ele. É, tipo, realmente eu gostei desses conflitos pessoais do Homem de Ferro, porque no 3 também ele tem aquela puta crise de ansiedade também. Ele é um personagem com PTSD, né? Sim, pesado. Depois que aconteceu o Vingadores 2, ele tá, tipo, muito quebrado. Sim. Ele tá totalmente quebrado. Tipo, se você for ver, tipo, a ideologia dele no Homem de Ferro 2 é totalmente oposta à da Guerra Civil. Sim. O nome de Ferro 2, ele fala, eu sou a minha armadura, eu tomo conta das minhas coisas. Sim. Vocês show pra lá, que eu não sei se não vão aí meter no Guerra o... Civil, das... no não, Guerra vamos... Civil eles falam assim, não, a gente realmente precisa institucionalizar esse negócio. Até porque no Homem de Ferro 3 ele aprende a ser mais do que a armadura, né? Sim, então, tanto que ele tem aquela cena no final que destrói tudo. E no Vingadores acontece que, tipo, ele é o cara que viu a invasão alienígena. É, tirando ele, ninguém mais viu isso. Porque ele foi jogar aquela porra lá no espaço e ele, tipo, ele ficou, caralho, velho, isso é meio tenso. Ali, isso tá chegando. Tá chegando, meio tenso. Um pouquinho. E tá chegando, e chegou agora, né? Demorou esses 10 anos. O Thanos voltou da academia e é isso aí, cara. Vai meter a porrada em todo mundo. A série dele durou 10 anos pra cada exercício. Porra. Pra chegar agora, vai ser da academia. É um ano por série, é um ano por série, ele vai meter o louco na gente. Então. Voltando nesse negócio do Thanos que a gente tá falando agora, que tipo, ah, o Thanos vai ser esse vilão, nossa, ele vai destruir tudo, não sei das quantas. O grande problema que acho que é uma crítica que todo mundo faz pra esses filmes da Marvel, até pro pessoal que gosta deles... São os vilões superficiais. São os vilões. E isso a gente pode fazer uma comparação com o universo que a Marvel tá construindo agora, com os filmes que eles tinham antigamente. Ah, que é o Hulk, os três X-Men, os filmes do Homem-Aranha. Verdade. Que eram filmes que, tipo, eram essas trilogias, mas que os vilões você realmente se importava com eles. Sim. Eu acho que o fato, tipo, você se importava mais com esses vilões porque eles tinham uma origem, eles tinham um ponto de contato com origem com o herói. Sim. Então, tipo, nos primeiros tipo, três Homem-Aranha. O Homem-Aranha com o Duende Verde. O né, Duende Verde dele, é o pai do melhor amigo dele. Então. O Dr. Octopus era o professor de faculdade dele. O Homem-Areia era o cara que matou o tio dele. O Venom trabalhava no escritório de jornalismo. Então, o Thanos então você é quem? É um alienígena que vem fuder. Para esse fudido, não gosto dele. Você não tem nada, tipo, nenhuma eu ponta de relação. Eu acho que alimenta o hype do Thanos é que a gente já tá vendo ele desde a cena pós-créditos dos Vingadores. É, mas então, isso é tipo... Mano, é porque chega, o pessoal é só... de quadrinhos que tá falando ele sempre foi um vilão malvado, muito malvado, poderoso. Mas não é uma coisa, tipo... Se você olhar os filmes da Marvel hoje em dia que tem os melhores vilões... São os vilões que têm um contato muito próximo com o herói. Com certeza. Que é o Capitão América, Soldado Invernal, que é o Bucky, que era o melhor amigo dele. Sim, é um dos melhores filmes. O Loki filmes. Também, que é um personagem que você vê ele recorrente, ou seja, você já criou uma conexão com ele. É, por ser irmão adotivo. O espetacular Homem-Aranha com o Abutre também, que é o pai da menina que ele tá afim. E você cria uma história compiladora pra ele, de tipo, olha, ele é um cara que você pode ter um pouco de empatia. E o Pantera Negra, que é puta que pariu, mano. Vamos falar assim. Ele errou nos 42 do segundo tempo. É que isso. O Munger estava certo até querer matar todo mundo. Aí ele falou. Okay. Ele errou nos 42 do segundo tempo. É que assim. O discurso dele tava tudo certo. Tipo, o discurso dele com o Pantera Negra é parecido. Vamos. Né, depois no final que ele mudou de ideia. Vamos liberar as informações, as tecnologias de Wakanda pra fora. Só que o Munger queria fazer? Ele queria armar a galera. Era da Nakia. A Nakia. Queria fazer essas coisas pra liberar o pessoal de uma maneira, tipo, democrática e justa. O que o Munger falava, a gente vai fazer isso, mas a gente tem que matar a gente. Vai matar todo o governo. O que acontece? Eu acredito que há um paralelo do que o Munger com a Nakia, as ideias do T'Challa também, que é aquele paralelo entre Malcolm X e Luther King. É, a luta armada e a luta política. Política. Então, acredito que é aí que eles que enriquecem os personagens, né? Sabe? Que a gente viu nos X-Men também, X-Men, né? Também. Sim, nos X-Men, verdade. Que, literalmente, o Xavier e o Magneto são baseados no sim, Luther King, essa relação com o X. Sim, sim, essa relação também ela já teve presente nos X-Men. Mas a gente vai falar por ordem ou a gente vai falar por ordem? Ah, o assunto tá indo legal, a gente pulou de ponta a ponta. A gente tá falando dos heróis, né? Então, assim, a gente pode ir avançando, mas a gente vai acabar pipocando os outros filmes também. Com certeza. Bom, a gente acabou falando do Homem de Ferro e do Hulk, aí tem o Homem de Ferro 2, que a gente já mencionou muito do que acontece com foi o Tony Stark. Foi essa meio passada de pano. É. Foi meio que essa passada de pano, talvez, em um filme que poderia ter sido mais sério. Putz, mano, eu o que, acho que... O que tentou fazer o ignorar que eles trocaram de ator pro War Machine. Eu gostava dos dois, né? Eu gosto dos dois. É engraçado, aqui, porque o War Machine do primeiro filme foi o primeiro cara a ser contratado pro Homem de Ferro. Caralho. E ele, ele foi o cara que mais ganhou no filme. Caralho. Porque o primeiro ator é sempre o ator que mais ganha, né? Uhum. Você tá aceitando fazer um filme, você é sempre o cara que mais ganha. E chamaram ele primeiro, depois que eles contrataram o Robert Downey Jr.? É. Então ele que saiu ganhando mais. E hoje em dia o salário do Downey Jr. é o maior tende ao infinito. É. É isso. Eu acho que ele é o maior do pessoal. Mano, né? Mais ou menos, se eu não me engano, um quarto de orçamento do filme é pra pagar o cara. Eu lembro que o Vingadores... Era de Ultron, se não me engano, o orçamento era uns 200 milhões de dólares por aí. E tipo, 50 foi só pra ele, assim. 50 foi o pagamento do... Mano. Do Tony. Caralho. Do Tony. Bem, enfim. Mas ele teve Thor, galera. Depois do Homem de Ferro, a gente teve o primeiro Thor. Sim, depois do Homem de Ferro 2, né? Que teve a cena pós-créditos lá do martelo. Inclusive, temos que falar sobre essa doutrina que o universo cinematográfico da Marvel fez, que é colocar cena pós-crédito. Porque até em filme que não é pra ter cena pós-créditos, tem gente que fica até o final. É. Entendeu? E às vezes... Sei lá, os filmes da DC, às vezes. Tipo, a galera espera que vai que eles estão fazendo isso. É verdade, eu fiquei meio apreensivo. No próprio Star Wars, cara. No próprio Star Wars. Não, Star Wars não tem cena pós-crédito. Não é pra ter. Não é pra ter. Para com essa brincadeira. Mano, se um dia tiver, aí vamos tentar conversar sério. Eu fico meio preocupado, porque eu sendo doidão do Star Wars. Essa coisa que, tipo, tinha alguns filmes antes. Uhum. E eu me lembro que acho que tinha mais os filmes dos X-Men. Não surgiu com o universo cinematográfico. Mas agora eles fazem essa coisa que, tipo, tem agora pra sempre. Sim. É porque o que acontece? Nas cenas pós-créditos, do primeiro Iron Man foi que surgiu o... Veio o Nick Fury e falou: estou juntando um grupo de pessoas. Estou juntando uma galera aí pra gente na academia. Então a cena pós-créditos ela sempre vai dar um cliffhanger. Mas é isso que eu acho legal. Eu acho que, tipo, essas cenas pós-créditos elas permitem que, tipo, você faça o filme e você consiga terminar ele certinho. E aí você vai, se você quiser. Vamos ver. Vem aí de novo. Eu depois. Acho que as cenas pós-créditos. Ao longo do universo cinemático deram uma mudada de tom. Porque assim, no começo, tipo, saiu o filme do Homem de Ferro, ninguém sabia que ia ter um próximo filme ligado, assim, ninguém tava esperando. Aí coloca uma cena pós-crédito que, tipo, tem a ver com um outro filme, porra, bacana. Aí, só que assim, você vai ver as cenas pós-créditos dos filmes mais recentes, é só tipo uma piadinha, alguém sentado, sabe? Geralmente não faz uma ponta com outro filme. Mas eu acho muito legal essa cena. Não, é legal, mas a Galáxia foi cinco cenas pós-créditos de piada. A melhor cena de pós-créditos foi do Homem-Aranha, que é o Capitão América falando, vocês esperaram aqui pro Boston e seus então, trouxas. Tipo, eles são meio que... Vamos aprender hoje. Eles estão meio que running out of ideas e tipo... É, mudou de propósito. Eu não tô falando que necessariamente é ruim, mas dá pra ver meme, que... né? É, virou meme. Tipo, agora tem duas cenas pós-créditos, uma, tipo, o tal maluco vai aparecer no Guerra Infinita. Aí, tipo, ok. Aí tem uma cena, outra pós-crédito, é alguém brincando com outro personagem, tipo, aí é isso. E aí Peter Parker. A última cena pós-crédito que eu realmente achei importante, acho que deve ter sido a do Thor Ragnarok, porque mostra eles encontrando a nave da porra do Thanos no final. É a nave do Thanos? Eu não sei que... É a nave do Thanos. E antes disso foi a cena do... O Pantera veio depois. Mas a cena do Doutor Estranho, qual que foi? Doutor Estranho versus Thor. Eu vou ajudar a encontrar teu irmão. Ah, verdade. É que, tipo, a do Ultron é que chega o Thanos no final e fala, não, beleza. Agora eu vou meter o pau. Aí, Mas é que alguns anos depois. 3 anos depois. É que tá. Essa cena de tipo, o Thor, eu vou meter o pau. Ele já fez essas cenas, tipo, ele faz essa cena desde os primeiros Vingadores. É, que ele tá sentado no troninho, acho isso incompetente. Que ele olha pro lado, que ele faz aquilo, que ele se olha pro ladinho, o olho brilha e ele. Foi quando os nerds começaram a surtar, assim. Que é, tem que ser lutado. O Thanos tá vindo. Eu só espero mais 10 anos. É, espero mais 10 anos. É tipo, Namekusei, vai explodir. 89 episódios, depois não explodiu. É, então, enfim. Beleza, enfim. A gente ia falar do Thor, a gente deu uma pequena pescada. Vamos falar do Thor. É que filmes do Thor, eles têm um problema. Eles nunca conseguiram estabelecer muito bem, tipo, o universo de Asgard e tal, de modo que ligasse com o público e que ficasse um filme emocionalmente envolvente, sabe? É. Você não, é que... Você não pode fazer um filme que é tipo Orgulho Branco Nórdico e aí você sai, tipo. Justo. Você tem o Wakanda Forever, justo. Tem o efeito, aí tipo Asgard, caralho, viva Odin, viva a minha luz. Não, mas não azuis. É. Tanto mas que, tanto que você, faz um, você fez uma Asgard muito mais diversa racialmente. É, mas você não precisa fazer um filme exaltando a etnia de Asgard. Mas mostrava no filme, sei lá, mais do dia a dia das pessoas que ali moravam, sabe? Tipo, no primeiro, ele tenta muito dar um aspecto emocional pro Thor quando, tipo, os amigos dele aparecem na Terra, sabe? Já lá, sim, mais pro final, sim, do filme, sim. Você, tipo, ah, reencontro, assim, tal. Sim, mas acontece que, cara, eles são, tipo, os deuses daquele mundo e eles têm, tipo, uma relação muito íntima, já mostram no Thor 3, com o povo que ali vive. Sim. Então, acho que se desde o primeiro filme mostrasse, pelo menos, como eles relacionam... A gente relacionam, tem um pouco mais de ligação, ali, mas não aconteceu isso, só aconteceu mais no terceiro. Eu acho que teve muita também consistência entre os três filmes. É, foram formatos diferentes. É Asgard. Sim, sim, os formatos. O primeiro filme era uma coisa muito mais, sei lá, talvez. Era bem mais fantasiosa, né? Era bem mais. Era meio mágico, mas muito dentro ainda. Uh-huh. O dois foi bem dark. Totalmente high-tech, com espada com laser em volta. Não sei se vocês perceberam isso. O 2 foi bem mais as espadas tinham um laser em volta, como se fosse um sabre de luz. Foi bem um filme bem mais três, assim. O 3, eu lembro do 2, o que eu lembro City Wave, anos 80, assim. O que eu lembro do 2 é Éter, Elfos Negros e Thor. E é isso. E é isso. E lutando em Londres. E era uma galera que, tipo, eu não sei, parece que, tipo, a galera que tava dirigindo esses filmes não ligava muito. É, parecia. Foi, eu tenho a impressão de que foram, entre aspas, os mais negligenciados em questão de roteiro, talvez. Mas enfim, o Thor, eu sei lá, eu sempre gostei do herói, sempre gostei dele e tal, mas até o 3 eu não tava satisfeito. Sim, aí o 3 me deixou contente. Mas eu ainda tenho muita crítica ao 3. Não, o 3 eu acho um filme legal. É um filme bem divertido. Então, mas exatamente, eu acho que, tudo bem, é muito divertido tudo, é um filme que foi muito engraçado, parecia que os atores estavam se divertindo. E por mais que fosse um filme muito divertido, e que o pessoal parecia que estava se aproveitando muito, e que foi um filme muito bem construído, não parecia que realmente era um apocalipse. Não era um filme de apocalipse. É que o problema foi assim, eles falaram, ah, mano, já que a gente nem o filme do Thor tá dando certo, vamos fazer o filme só de piada, que a galera vai gostar. E de fato a galera gostou. Sim. Só que tem tanta piada, mas tanta piada, que quando o filme é pra ser levado a sério, você não leva ele a sério. Entendeu? Então, tipo, tem pouquíssimos momentos que você leva a sério. Tipo, os amigos do Thor morrem e ninguém fala, tipo, nada. Eles morrem do nada. E acabou, ninguém fala, mano, é o fim do mundo. Tipo, ah, morreu. Cadê a piada? É um bagulho muito superficial. É tudo meme. Virou meme. O filme em si, ele, tipo, é um grandíssimo meme. Apesar de eu ter gostado do filme, tem esse pequeno problema, assim. Eu tava esperando, porra, Ragnarok vai dar ruim, Asgard vai tomar no cu. Sabe, mais do que já tomou, né? Sabe, você poderia ter, tipo, levado o filme do Ragnarok a sério e fazer isso. E você ter feito esse negócio de, tipo, ah, filme meme com, sei lá, O Mundo Sombrio. Porque o personagem, o elfo, se você for olhar nos quadrinhos, ele é um personagem completamente diferente, ele é meio que um coringa, assim. Então você poderia ter feito essa coisa meio meme. E aí eu acho que ia deixar o Dark pro Thor 3, talvez, porque é um filme que tava falando... É um filme que era pra ser. É um prenúncio do fim de Asgard, que foi o que aconteceu, mas foi um bagulho, tipo, tão meio solto no final, tipo, porra, Asgard explodiu, mas eu ri tanto nesse filme que eu nem liguei. É verdade, um filme que, então. E é um filme que, tipo, muda o personagem, o Thor, Completamente. Ele quebra o martelo dele, quebra o martelo, perde o olho. Ele morre, perde um olho, acontece um monte de coisa e a galera tá rindo. E é tipo, você acaba não sentindo meio que a evolução do personagem. Não, assim, ele sabe? Passa por ela meio batido assim. Tipo, ele ganha mais responsabilidade. Ele vira o rei de Asgard. Tem, né, a cena no dele. Final. Ele realmente se assume como Deus do Trovão, ele é foda. Sabe? Ele retorna assim mesmo. Muito mais da hora ele usando. Ele usa muito poder nesse filme. Ele realmente tá usando muito mais poder. Sim, é. Porque nos outros filmes era só martelar. Quando ele um fica, tipo, overdrive contra o Hulk, sabe? Ele detona o Hulk. Sim. Na foda. Luta. Nossa, é muito foda. Mas... O Hulk tava muito legal nesse filme. Tava. Uhum. Sabe o que eu achei que esse filme... Mas eu achei que eles esticaram muito como ele apareceu no, naquele planeta. É. Tipo, é verdade, porque ele pega aquela nave, ele vai embora, e aí vai nada, a nave parece um buraco de minhoca. E ele vai pra puta que pariu. Tipo, meio, não sei. Foi um pouco stretch, eu acho, mas a gente nem funcionou. Sabia que aquela nave tinha capacidade de sair da terra, né? É, aquela navezinha da Shield. Mas não saiu da terra, que tipo, simplesmente apareceu um buraco de minhoca na terra, e caralho, aí a nave tipo, entrou. Muito mestre de RPG que quer ir logo pro ponto principal da aventura. É, o cara não quis escrever, falou assim, ó, quer saber, ele apareceu lá, que buraco. Buraco de minhoca, foda. E aí vocês vêm atrás da moita e tem um tarrasque. É. Enfim, depois do Thor, a gente teve lá o filme do Capitão América, cronologicamente, o primeiro filme. Né, já que ele se passa na Segunda Guerra, assim. Sim. Que eu não gostei muito do primeiro Capitão. Teve muita gente que não gostou. Eu dormi. Caraca, cara. Teve muita gente que não gostou. E eu achei um filme muito legal. Um dos que eu mais gostei, um dos que eu mais gosto. O Capitão América achou que eu mais gostei foi o Soldado Invernal. Mas eu dormi no primeiro Vingador. Eu fiquei tipo, caraca, cara, eu achei muito legal. Eu gostei, mano. Talvez eu tenha que rever, eu toparia. Não, não sei não, mas, mano. Porque aqui pra mim não. O que eu achei legal é que, tipo, todo mundo fica fazendo essa coisa, tipo, ah, o Capitão América ele só é assim porque ele tem um super cero. E eles foram construindo ele e mostrando que, tipo, esse moleque, ele já tinha, tipo, um coração de ouro. Ah, e ele já era, tipo, um cara tão com uma moral, tão, tipo, do super-homem antes disso. Sim. Tipo, ele ganhou ele um só soro. Ganhou o corpo. Ele ganhou um soro, mas é tipo, ele já era um cara. Bom. Magnífico. Tipo, ele podia ser, até que por isso que o cientista escolhe ele, né? Tipo, ele veio. É, ele, mas, eu acho que tipo, as cenas que eles fizeram pra mostrar isso, eu achei elas tão tipo puras, assim. Uh-huh. Tipo, o moleque ele apanha, ele continua levantando. Uh-huh. O cara joga granada, ele é tipo, o magrelinho, ele é o magrelinho que pula em cima. Sim. A parte que, tipo, todo mundo se matando pra conseguir pegar a bandeira, tipo, ele só tira as traves do poste, o poste cai, ele pega a bandeira e pega o carro. E eu gostei, assim, o Caveira Vermelha ele não é um vilão super marcante, assim, mas eu gosto mas eu do gosto ator e tal. Eu acho mano. Muito vilão. Tem o Agent Smith no era filme. Era o Hugo Weaving, né? Ele é fantástico, mas. Falaram, é meio spoiler isso, talvez. É. Mas antes do novo Vingadores, eles lançaram esse tipo quadrinho pra meio que prep. Assim, você fala do Infinity War agora? É, pro Guerra Infinita. É. Aparentemente o Caveira Vermelha vai voltar. Eita! Caraca. Porque ele nunca morreu. Ele que virou. O que aconteceu com ele? Ele segurou o Tesseract, que é aquele quadrado, uhum. E sumiu. Ele tá dentro da joia e o Thanos vai, sei lá, esmagar o Tesseract, colocar a joia e tipo, ele vai plotar ali, tá ligado? Plot Caveira Vermelha. Plot Caveira Vermelha. É, e aí. Já e ele vai aparecer, eu, tipo, aparentemente falaram que tem essa chance, porque ele não realmente morreu. Okay. Será que ele vai entrar pra Ordem Negra, lá do Thanos e tal? Com certeza. Provável. Quem que teoricamente no quadrinho participa dessa ordem dele? É uma galera muito... Tem uma galera com os nomes X. Saiu assim. Um pôster agora com eles. Todos os integrantes da Ordem Negra. Bem maneiro. Inclusive. Bem maneiro. Mas bem, aí eu fico meio tenso, porque tipo, o Thanos já é foda por si só. Não, eu acho com que... Com as pedras do infinito. Eu acho que vai ser uma galera que vai estar lá. E aí tipo, lá. Vai ter mais vilões, né? Tipo, velho. Eles vão ser tipo... Não vão ser vilões principais do filme. Eu acho que eles vão ser tipo... Os soldadinhos, tipo... Os capanguinhos. Capangas, líderes dos capangas. Que você não vai saber o nome, que você vai falar, ah tá, o cara que tinha a lança. Eu fico o cara meio que pensando assim, por que que, tipo, eles aceitariam fazer parte com o Thanos, tá ligado? Tipo, sei lá, o Caveira Vermelha é um nazistinha, mas ele não. Eu sei que ele não ia querer destruir o mundo, ele só queria um mundo, sei lá, pra ele, talvez. Mas, ah, tipo, provavelmente o Thanos vai falar, relaxa pra você, não. Vou deixar um pedaço pra você, mano. Mas, é aquela, vai virar, mas é aquela mesma coisa, tipo. É só numa escala maior. Ah, okay. Você tem que pensar, você tem que pensar que não tipo, sei. O Thanos ele tá pensando numa escala universal. É. Os nazistas estavam pensando numa escala terrestre. Eu quero saber. Mas qual que vai ser o. Ele sempre tem algum tipo de motivação do Thanos, afinal. Ele vai ser a motivação dos quadrinhos de ah, tem gente demais nessa porra. Vou matar aí, quebrar e tal. Destruir a terra dele dá poder, é isso. Tipo, vai ter a morte, talvez. Se tivesse a morte, ia ser interessante. Ah, né? É, tipo, casa com ela. Não colocar a morte. Deadpool. Nossa, imagina se... Não, ela casa com o Deadpool. Ela tem DR com ele. Ele vem pra Terra procurando o Deadpool. É, eu vou acabar com ele. Não, é que o Thanos é casado com a morte, só que ela tem um caso. É, com o Deadpool, é isso. Exatamente. E aí ele baniu ele de morrer. Por isso que, tipo, o fator de cura dele é o melhor que tem. Porque ele nunca vai morrer. Porque o Thanos não deixa, porque se ele morrer, ele pega a mulher dele. Ai, não deixa nunca que ele ser Hulk. O maior fator de cura não é o do Hulk? É, era pra ser. Tipo, fator de cura é, mas aqui... Mas aí é, aí o... Aí, é, tipo, aí ele virou imobilho. Tipo assim, o Thanos não, o Hulk perde o braço ele cresce de novo. Mas o do Deadpool cresce. Mãozinha de bebê, assim. Mãozinha. O do Hulk também cresce. Cresce de volta? Cresce, né, mano, fator de cura, tem que crescer de volta. É, todo fator de cura do Wolverine sentido, também, ele se recupera verdade, pra caralho. Verdade, até o do Wolverine aquela... também é. O do Wolverine tem se você conseguir arrancar um braço dele, porque eu sou dele de adamantio, teve o universo Ultimate, que é, pra quem não sabe, o universo começou no século XXI e que hoje em dia é uma merda, mas a gente deixa isso de lado. O Hulk é forte o suficiente pra arrebentar o Wolverine na metade. Caralho. Ele racha. Corta o Wolverine na metade, ou ele joga a cintura pra baixo, pra cima de uma montanha, e joga o resto pro outro pra lado. Pra puta que pariu. Aí a parte que é da cabeça sobe até em cima da montanha. Ah, mano. Puta que pariu. Caralho. O estômago pingando tipo, pra fora. Segurando o estômago. Ai, caralho. Fantástico. Quadrinho é um negócio estranho. Aliás, eu queria até... pra abordar um negócio, porque assim, tipo, o Guerra Civil e o Vingadores, o Guerra de Ultron, até o Infinity War, nos quadrinhos, são sagas que tem, tipo, quantidades colossais de super-herói. E, tipo, aqui no Guerra Civil foi, tipo, uma briga de rua. Foi, tipo, um quebra-banca, assim. Cara, eu acho que não tinha problema a quantidade de personagem. Pra mim, o problema principal dessa cena da treta foi a escolha de ambiente. Porque, tipo... É um espaço extremamente amplo. É, extremamente aberto pra... Que podia ter cabido, sei lá, 10 vezes mais pessoas. É, tipo, sabe... E botar a cena do Homem-Formiga... Crescendo. Ah, cara, dava pra fazer isso numa floresta... Não, pra... floresta não. Deixa eu fazer isso no meio da cidade. No meio da cidade. Ia ser muito legal, velho, matando gente. Se fizessem no meio da cidade, seria igual ao Guerra Civil. Porque a guerra final do Guerra Civil é no meio da cidade. E quem para a briga... Cara, tem aquela... Tem aquela página dupla sensacional, cheia de herói. Puta que pariu. É, então. Só que aí você fica, tipo... Eu tô confiante pro Infinity War, que eles estão chamando, puta, 60 mil atores. Nossa, mas vocês viram as fotos? A foto, inclusive, com todos os atores do universo Marvel? Sim. Tipo, gente, Guardiões, caralho, com Vingadores, com não sei o que. É um sonho se realizando. Tá um mês e meio de distância, gente. É, caralho. Você abriu agora. Eles adiaram. Nossa, velho. Pra finalzinho de abril. Enfim, Vingadores. 2012, Vingadores, depois, né? Avengeiros. Avengeiros 1. Avengeiros 1, cara. Quando eu tive meu primeiro orgasminho nerd da minha vida. Cara, eu acho que Avengeiros 1, ele não é um filme com um plot, tipo, é um filme muito bom, mas ele é um filme tão marcante. Porque... Ele é ridiculamente marcante, ele foi, tipo, o primeiro ápice de tudo que tinha sido feito até então. Sim, cara, você vê todo o trabalho que tava sendo feito lá, desde o Iron Man 1 e chegasse... Quatro aninhos depois. Mas foi aí que eu acho que eles pensaram que eles poderiam fazer essas coisas em fases. Talvez, verdade. Eu acho que tipo, eles fizeram essa coisa. Vamos tentar fazer uma brincadeira? Vamos tentar fazer um time? Vamos tentar fazer um filme de time? Vamos fazer um filme pra cada um, né? Vamos. Aí... deu certo, hein? Vamos brincar com uma fazenda. Aí só vejo os caras se banhando em banheiro de dinheiro, tipo, abrecendo todos os bilhões de dólares que cada filme ganhou. Eles deu certo. E eu achei que foi um filme muito bom. Eu acho que, tipo, até os personagens que não são tão grandes, tipo... Viúva Negra, Gavião Arqueiro. Exatamente. Eles tiveram as partes deles importantes no filme que, tipo, mostraram a importância deles. Tipo, sim. Gavião Arqueiro não era um personagem que tava muito de introdução. Ele apareceu a primeira vez no Thor. É verdade, ele tava o lá. O cara que ia matar o Thor quando ele ia pegar o negócio. Tipo, ele apareceu numa ceninha, assim, tipo, ele pegando o arco e flecha e apontando. Sim, só isso. você não precisava saber muito dele, é um agente, uhum. X. Mas você já entendia quem ele era. Sim, com certeza. E a Viúva Negra já tinha sido introduzida no Iron Man 2, na cena do corredor lá, dela metendo a porrada em todo mundo. Espiando tudo. Marvel tem um negócio com um filme de corredor, com coisa de corredor, não é incrível? Ah, cara, funciona, faz bem. Nas séries da Netflix sempre tem. Nas séries da Netflix? É, imagina Demolidor. Tem, Jessica Jones. É que a Jessica Jones ela não enfrenta muito legal, só sai batendo em uma cola, com ela também. Que mais que tem? Punho de Ferro tem. Luke Cage ele tem também, quando ele pega aquela porta do carro e vai entrando na porra e vai metendo um porra. Ele derrota o prédio inteiro. Não é nem cena de corredor, é cena do prédio. É o prédio inteiro. No Demolidor, na segunda temporada, tem ele descendo a escada e mais um corredor. Aquela cena que ele fica dando uma chibatada nas luzes pra deixar o prédio escuro. É fantástico. E só ele conseguir ver. É muito foda. Não, aquela cena, ele é violento. O Demolidor eu acho uma série. E Aaron Fish, ninguém fala. Pula. Não, pula. Mano, não. E aí no Defensores também tem uma cena de corredor que são os quatro que lutando. Já apareceu no trailer. Os quatro lutando. Então, todo mundo tem alguma coisinha de corredor. É. Até o Justiceiro tem, só que ele não bate, ele metralha todo mundo. E ele fica. O Justiceiro tem a cena do Demolidor 2. Da cadeia. É verdade, passa, da cadeia. Ele passa a faca e mata o corredor inteiro. É, e a camisa branca que ele tá usando, o sangue, forma uma caveira também. Forma caveira também, é foda. Mano, foda. Muito bom. Enfim, aí acaba o Vingadores, acaba a fase 1 do universo Marvel. Mas o Vingadores acho que foi interessante porque colocou. Teve um vilão maneiro, entendeu? Aí o Loki. Que não teve. Eles tinham que pegar o vilão que mais marcou desses outros filmes. Uhum. Se eles pegassem o Caveira Vermelha, não ia dar certo. Não, se eles pegassem o Abominável, o Grande Merda. Mas eu curti o Abominável. Assim, ele não ia dar certo no filme, mas, cara, no Hulk eu comprei a porrada. Mas você viu, o Hulk não é nem tão importante porque a gente pulou ele quando a gente foi falar. Exato. trocou de ator também, só que não foi tipo, eu acho um que personagem podia ser assim. Foi um personagem principal. Acho que o filme do Hulk podia ser assim. Você vê Iron Man 1, aí você vê a cena de porrada do Hulk com o Abominável. E a cena pós-crédito, aí vai pro Homem de Ferro 2. Exatamente. E aí você pode dar um ele assistir um pouco mais rápido porque também, porque ele tipo, é uma bosta. Dá pra fazer um filme bom do Hulk, tá ligado? Dá. Ah, com certeza eu dá, gosto cara. Do eu Hulk. Gostei do Hulk. Com certeza dá. Então, no Rio de Janeiro, fazendo suco de laranja. Fizeram um filme bom. Realizaram um filme. Ele que trabalhou não quero briga. Eu não quero briga, por favor. Um brasileiro fala com um sotaque. Ei, gringo! Ei, gringo! Mas provavelmente o cara não era drag, velho. Muito não, bom, não. Velho. Eu gostava dele no Rio, eu gostava. Ele não podia. Ele não podia porque tomou laranja com veneno. Ele não podia transar aquele gato. Ele não podia transar aquele gato. Eles votaram que quando o Hulk ficava de pau duro, ele transformava. Eles fizeram isso num filme. Caralho, amor, vou virar o bicho. Roteiro de pornô total, velho. E eles fizeram a introdução ao personagem mais rápido do mundo. Eles botaram a origem dele nos créditos iniciais. Sim! Foi o mais rápido, ele assim, ó, ele teve um experimento, ele ficou grande, deu medo de todo mundo, foi embora. É isso. Agora olha no que na deu. Rocinha, eu escondi na rocinha fazendo, sei lá, tá no meio da intervenção militar no Rio de Janeiro. Ele tá lá e... Nossa, velho, mas tá, enfim. Ok. A podia gente ter sido um filme melhor, mas a gente enfim. Contou só pra zoar o filme. O Hulk. Vamos pra fase 2, gente. Fase eu gostei da... Não, rapidinho, porque no Vingadores eles trocam o Hulk, né? Antes era o... Qual o nome dele? O cara que fez o Clube da Luta. Qual o nome dele, caralho? Edward Norton. Edward Norton. E aí virou o Mark Ruffalo. E o Edward Norton, ele queria fazer um filme mais sério. Uh-huh. Ele queria fazer um filme mais introspectivo. Ah, assim, saquei. Foi aí... a galera falou, não, ele quer filme de super-herói mesmo, porradaria. É, a gente quer. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que delícia, pai de família. Isso aí, mano, isso mesmo. Eles tinham até criado um setup pra um vilão novo. É, que caiu sangue na cabeça do cara. É, eu tava esperando esse filme. Aí, que é um vilão que tem uma cabeçona grande. É verdade. Que é tipo um Hulk inteligente. É tipo um Megamente, só que verde. Ah, tá, o do. Que caiu sangue na cabeça. Sim, Mr. Boo. Sim. Caralho, eu lembro ainda. Assim. Caralho, velho. Puta merda. Fase 2, gente. Fase 2 começou com o Homem de Ferro 3, ele tendo PTSD depois do Vingadores 1. E eu acho que, tipo, esse filme foi o primeiro filme que o pessoal realmente. Acho que foi o primeiro filme que o pessoal realmente começou a se decepcionar. Com o filme da Marvel. Com a Marvel. Porque todo mundo que, tipo. Ah! todo mundo viu Vingadores e falou assim, ok, esse pessoal se conhece, o pessoal tem WhatsApp um do outro. Uhum. Pode dar merda, a galera manda uma mensagenzinha pro outro, né? Sim, sim. Aí ele não. E segundo lugar, o Mandarim é tipo um vilão do Homem de Ferro conhecidíssimo, extremamente poderoso. Nos quadrinhos ele tem magia, os anéis dele tem magia, ele é um cara extremamente poderoso, ele consegue derrotar o Homem de Ferro de armadura com a magia dele. Caralho. Ele é um cara foda. Não, mano, e na porra do trailer, tipo, eles colocam o cara, tipo, muito pica, velho. E no filme eles fizeram essa propaganda como se, tipo, fossem fazer essa coisa meio Christopher Nolan, de deixar ele mais humano, e criaram essa coisa como se fosse, tipo, o Homem de Ferro contra Isis. É verdade, sim, o Ben Kingsley vira... O Ben Kingsley, faltando essa coisa vira tipo, todo... contra o Império Americano. Exato. Uma coisa da hora. É, ele é mais uma fachada de propaganda, sabe? E eles fizeram essa propaganda, tipo, literalmente fizeram whitewashing, porque no final era tipo um branquelo com tatuagem de academia. O Ben Kingsley, ele é egípcio. Caralho, velho. O Mandarim saiu ele muito errado. Aliás, esse filme todo... Eu tô falando... Tem o Mandarim de verdade no filme. Ah, o que filme, era... Ah, o que... Ou não... com a tatuagem de academia, que cospe fogo e faz isso uma vez no filme. Qual que é o nome da empresa dele? É... Extremis. Que é uma coisa super importante no Homem de Ferro. Sim. Que é a armadura que vem sozinha dentro da pele dele. Sim. Todo mundo achou que ele ia usar isso no filme e ele não usa. Tem uma série que é o Homem de Ferro Extremis, que ele, tipo, a armadura cria meio que vida própria, não é? A armadura sai da pele dele. A armadura faz o que a armadura do Pantera Negra faz. É, só que a do Pantera Negra tá no colar e a do Extremis sai realmente da... Da pele dele. Porque ele enfia o negócio, tipo... Uhum. Lembra que ele enfia os negocinhos da pele dele, no Homem de Ferro 3, pra controlar a armadura? Sim. Então, ele faz isso com a armadura, aí a armadura sai essa pele de ouro. Caralho. Era uma coisa muito da hora, dava regeneração de vida pro Homem de Ferro, ele ficava mais forte. É a melhor armadura dele nos quadrinhos. E aí cagaram, fizeram que cagaram. O cara cagaram essa porra. Eu só gostei do Homem de Ferro 3 da cena que ele explode todas as armaduras. Que aí, tipo, ele... Que não teve sentido nenhum porque ele continuou fazendo a armadura. É. Não. Mas ele não faz, tipo... Ele fez várias armaduras, mas, tipo, não que ele fosse... Tinha aquele projetinho de Hulkbuster. Ele queria ter, tipo, como se ele fosse a... expansão, tipo, dele mesmo, sabe? Ah, eu posso estar aqui em todos os lugares ao mesmo tempo e tal. E aí, no final, ele desiste dessa vibe, tipo... Não, eu sou mais que isso e... Ah, não, sim, eu entendi. Foi essa coisa, tipo, crescimento pessoal dele. Sim, tipo, sim, eu tô aqui sim. por você, não sei o que lá. Mas, e outra coisa que eu também não gostei do filme. Aquela criança. Ah, o molequinho que cura ele. A criança. O moleque o cura ele. O target demographic do filme. Uh-huh. Quando você é uma criancinha branquinha e não assistiu Homem de Ferro, você fala assim, sou eu ali. Aí eu podia ter conhecido. E a armadura dele nesse filme. Sim, sim. Porque, assim, por que você quer uma armadura que vira várias bolinhas e se junta em pedaços? Por que você não quer só uma armadura junta? Por que a sua armadura não tá grudada, que qualquer merda que acontece com ela, ela desmonta? Ok, Vingadores 1, a porra da armadura leva uma marretada do Homem de Ferro, e a única coisa que acontece é que a bateria dela aumenta. Ah, não, do Thor. É, verdade, do Thor. A bateria sim, 120% de história, assim. Nesse filme, um caminhão bate na armadura, a armadura desmonta. É verdade. Caralho, é verdade. Mano... Foi o pior filme, eu acho. Sim. O Borja trazido do Barça é que ele lembra de todos os detalhes. Até dos piores. Não sei, puta merda. Mano, próximo filme que a gente tava falando já, o Thor 2, a gente não precisa falar muito. Thor 2, Thor 2. Vai romântico, vai pro caralho. Mudou completamente. Tanto que ela nem aparece no 3. Nem aparece no 3. Mudou completamente o tom do filme. E é isso aí. Foi introdução de uma pedra do destino. É, a primeira, né, que aparece nos filmes. Não, a primeira foi no Vingadores, verdade. Capitão América? Tesseract. Ah, é verdade, aparecia antes. É verdade. Tesseract e Vingadores, né? Faz os dois são a mesma pedra, depois exato, tem a outra no Thor 2. Não, tem a do cetro do Loki, que é da mente. Aparece no Vingadores também. É a mesma pedra. É a mesma pedra. Sim, porque a cena dos créditos do Capitão América mostra o Irving, que é o é o cientista maluco do Thor. É. E o Nick Fury está mostrando pra ele o cubo do Tesseract pro cientista maluco. É verdade. O cientista maluco olha pro espelho e no espelho tá o Loki. E é dali que o Loki percebe, tava controlando o Irving já pra fazer o que ele fez no começo dos Vingadores. É verdade. Pode porque claro. No começo dos Vingadores eles estão estudando isso. Sim, aí o Loki já sabe. Eu dei um Google aqui e. Mano, a do Tesseract é do espaço e a do Zé do Loki que é da mente. Tanto que eles usam isso pra fazer o Visão, né? É, não é a mesma pedra. É, são pedras diferentes. O cetro do Loki, quem dá a pedra do cetro do Loki é o Thanos. E o Tesseract, ela dobra o espaço. É, não, sim, mas eu me lembro que tem essa coisa dele não, já não, de um tem, fim pro outro. Tem sim, sim. Tem, mas se eu não me engano, o Loki, ele chega no cara e ele coloca o cetro na... É, uma pérola, um é uma esmeralda, é, realmente azulzinha, e a outra é um cubo. Eu lembro, mas eu lembro dessa cena. Essa cena procede mesmo. Sim. Próximo filme que aparece na sequência, temos a Capitão América 2, o Soldado Invernal. Que foi o primeiro filme que realmente foi... Não foi nenhum filme de super-herói. Foi um filme de, tipo, espionagem bem feito. Bem, sim, muito sim, foda. Sim. Cara, foi meio excelente. Que um respiro depois de Homem de Ferro 3 e Thor 2, assim. É, cara. Porque começou tipo Homem de Ferro 3, tipo, Thor 2. Aí Capitão América 2. Epa! Parou. Homem de Ferro 3. A porra do presidente dos Estados Unidos é raptada e eles não chamam o Capitão América pra parar aquela merda. Nossa, você lembra? Caralho, Barça, você devia trabalhar no roteiro. Senão ele, quem fez a Marvel Wiki foi ele. Se pá que sim, cara. A porra do presidente dos Estados Unidos tá preso num guindaste, numa armadura. Eles não chamam os Vingadores. Cara, chama aquele ex-alcoólatra fudido. Imagina, no Pentágono. Não, Pentágono. Então, gente, precisamos resolver uma situação aí. A gente tá com o presidente dos Estados Unidos, sabe? Aquele cara lá que paga o nosso salário. Vamos ver os Vingadores? Não. Pô, chama o Tony Stark aí. Se pá, que a armadura é dele, porra. Resolve aí, caralho. Liga pra ele, ele vai resolver. Não, mas, cara, tem o Thor, tem a porra do Hulk. É só chama o Hulk. Não. Aí, Capitão América, né? América, que tal? Vai dar um merchandise legal aí. A gente vai falar, vai, sabe, levantar a moral do cara. Vai vender. Não. O Tony resolve. Toninho da conta. E última crítica. Patriota de Ferro é o Norman Osborn no Reinado Sombrio, quando eles criam os Vingadores Sombrios, ok? Não é a porra do Patriota de Ferro. Pera, você fala que o Patriota de Ferro não é o War Machine. Não é o War Machine. O Patriota de Ferro é o Norman Osborn quando os Vingadores, depois da Guerra Civil, os Vingadores ficam tipo, caguei pra eles. Aí eles expulsam os Vingadores e tipo, todo mundo começa a culpar o Tony Stark pelo que aconteceu. Com a morte do Capitão América e tudo. Sim. E aí eles criam esses Vingadores Sombrios que tipo, são os Vingadores, mas a versão distorcida deles. Chaotic Evil, sim. Chaotic Evil. O Homem-Aranha, na verdade, é o Venom. O Wolverine é o Duncan, que é o filho malvado do Wolverine. Caralho, eu não sabia que nossa, tinha filho. Nossa, o Duncan é sinistro, mano. Eu não sabia que tinha filho. O Duncan Mercenário, é o Mercenário, o Gavião Arqueiro é o Mercenário. Aquele vilão do Daredevil? Sim, o Bullseye. O Bullseye. Caraca, e o Patriota de Ferro é a mistura do Capitão América e do Homem de Ferro, que é o Norman Osborn. Caralho! Cara, que loucura. Nossa, eles deram uma distorcida. É que não tem como nessas... Não tinha como, eles não tinham nem Homem-Aranha naquela época. Aí eles tiveram que dar uma adaptada. Tem nem espaço pra isso, cara. Tanto que eu achava que era só uma evolução do War Machine que ele vira tipo Patriota de Ferro. Mas o Capitão América... War Machine sempre foi o War Machine. Voltando aí à questão, o Capitão América 2 tá é outro filme... Os quadrinhos morto pelo Thanos. Caralho, o War Machine agora é o precisa morrer Castle. Gente. Precisa morrer gente nesse filme aí, cara. Será? Mas o Capitão América 2, voltando, cara, ele... Que filme bom, velho. Mano, acho que ele tem uns pontos que são excelentes, cara. Primeiro, o afastamento do Nick Fury. Tipo, o afastamento do cara que montou tudo ali. Ele quase morreu, volta. É, tipo, ele volta assim, tipo, você tá aí e tal, não sei o quê. E a virada de que a SHIELD tá real, sempre foi a Hydra, eu fiquei tipo... Porque assim, enquanto isso. Show! Enquanto isso, eu tava acabando a primeira temporada e começando a segunda temporada de Agents of Shield, que acontece em paralelo. É. Que a primeira temporada é muito foda porque tem toda essa questão da Hydra junto. É. Então, tipo, tem muita gente da Hydra infiltrada na Shield. E muita coisa que acontece, tipo, no Thor 2, no Capitão América 2, começou tudo no Vingadores, né, desde então, a SHIELD. É. E aí, mano, você vê as coisas acontecendo na série e depois nos filmes, você vê que tem todo, tem, tipo, tem muitos paralelos e é muito da hora, caralho. E aquela cena do elevador, cara? Ah, nossa. Ah, você não então, eles metendo pau em todo mundo. Alguém quer descer no próximo andar? Ah, ele todo convencido, tipo, eu sei que eu vou arrebentar todo mundo aqui. Tipo, foda-se. Mano. Vocês podem encher de gente aqui na levada. Mano, coloca mais três. Ou vocês não querem. Vem. Chama até a faxineira. O ombro dele é a coisa mais forte do universo da Marvel, né? Ele pulou e caiu de escudo. Não, é. O ombro dele é a coisa mais forte do universo da Marvel porque ele segura a porra do helicóptero. É mano, verdade, nunca se viu ele segura o helicóptero. Velho. Sabe, dorme de conchinha comigo com esses braços fortes, sabe? Mano, ele braços. É ridículo de forte. Mano. Nossa, ele é um cara demais, mano. No Guerra Civil tem uma hora que, tipo, ele tá segurando assim. Aí ele troca. Ele troca, ele, ficar... ele troca só um braço. Ele faz assim e muda dá tempo pra flexionar mais o bíceps. Mano, o bíceps dele é do tamanho de um prédio já. Mas eu achei que realmente foi esse filme legal, porque, tipo, era um filme que quebrou... Ajuda a criar a imagem que ele tem hoje em dia do tipo, ele virar esse nômade que não gosta mais dos Estados Unidos. Ah, sim. É, sim, começou sim. Ali, tipo, ele perdeu essa nonsense, porque tipo, ele era no primeiro muito... filme a Hydra, essa coisa malvada e distante. E aí no segundo filme essa coisa que não é mal, não tá distante, essa coisa que tá aqui. Tá aqui. Sim. O inimigo agora tá na sua orelha. Tá na sua orelha. O inimigo agora é outro. É, o inimigo agora é outro. Na verdade era o mesmo, mas agora é. Era o mesmo, mas mudou de valores. O cara ficou 50 anos congelado achando que a Hydra tinha acabado. Não, de novo, olha, surpresa, filho. Caralho, da puta. Sequestrou o seu melhor amigo, a gente zoou a cabeça dele, deu um braço robótico foda. E foi um filme que mostrou. E o filme que é a época onde tá acontecendo o Doutor Estranho. Porque o cara fala, a gente mantém olhos abertos em todas as pessoas que podem trazer problema pra Hydra. Aí ele começa a falar o nome do cientista, Bruce Banner, Doctor Strange. Ah, caralho, Foi a primeira referência de que o Doutor Estranho existia nesse mundo. É verdade, o Doctor Strange não acontece no do filme, tipo, ele acontece antes. Só a cena do pós-crédito acontece, tipo, na hora certa. É, mas ele treinou durante um ano, pelo que os diretores falaram. Ele ficou um ano treinando. É, porque no filme não parecia isso não, ele parecia que leu o livro, assim, umas três noites antes da prova e virou um gênio. Não, mas eles falam que, tipo, os diretores, eles explicaram que, tipo, tudo bem que tem esse spacing issue, mas foi um ano. Eles fizeram aquela cena que mostra o treinamentozinho dele, né, tipo... Roubando o livro da biblioteca e tal. Roubando o livro da biblioteca, lendo enquanto ele dorme. É, falando que ele nunca dormia, praticamente. Estude enquanto os outros dormem, faça tudo enquanto os outros dormem. E no final, vai tomar no cu. Cara, mas eu às vezes não queria fazer isso, velho. Esse é ó show, cara. Ah, ele passou em 85 faculdades federais. É, notícia, o primeiro aprovado da FUVEST, tava falando dele dormindo durante o sonho. Primeiro assim. Aprovado da FUVEST, essa é a medida de todo sono, veja no que deu. Aí que tá dele, aí. Tá com a orelha do tamanho do com uma camisa de saco de velho. Assim. Enfim, próximo filme que mudou completamente o tom de universo da Marvel. Foi tipo, que eles realmente falaram que ia ser uma comédia, né? É verdade. E que saiu de toda a esfera de conhecimento da gente, foi agora, né? Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, porque vamos... Tá lá de fora, né? É um filme que não tinha... Que saiu da Terra. Pô, e era um filme, né? Que ninguém esperava nada, porque, assim, público leigo, ninguém conhecia. Eu tava esperando. Nerd nível 50 falando aqui, lá eu sei. Eu tô no 20 só. Não, mas assim, eu já tava esperando o filme porque eu conheci o ator principal do Parks and Recreation. Eu sabia que ele era um cara puta engraçado. É, bom. E eu tava esperando por conta, tipo, da trilha sonora do filme. Ah, tá, ok. A trilha sonora do filme, porque assim, normalmente o diretor que tem um gosto musical muito bom, que consegue achar umas pérolas de música, independente da época do ano. E conseguir jogá-las direitinho, eu já fico de olho, porque tipo, eu já sei que o filme vai ser uma coisa... Interessante. Tipo, filmes do Tarantino, por exemplo. Toca a música legal, cara. O cara sabe escolher trilha sonora. Inclusive... Hideo Kojima, só tem música boa. Inclusive, eu gostaria de deixar um negócio bem claro aí, Cinemark, que é o seguinte... Paga nós! Paga nós, Cinemark! Hooked in a Feeling não apareceu pela primeira vez no Guardiões da Galáxia, das Galáxias. Apareceu também no Cães de Aluguel do Tarantino, na cena do carro. E, tipo, é uma outra cena emblemática, porque o que acontece? O Cinemark, ele tá, tipo, com uma propagandinha de... Você consegue identificar o filme pela trilha sonora? E aí começou... aqueles pop quiz antes do filme, assim. E aí começou... Tchaca, uga, uga, tchaca. Cães de Aluguel. Aí apareceu o Cães de Aluguel. Ah, tá. Tinha verdade, opção do Cães de Aluguel ou não? Não, ele não dá opção. Ah, então é. Só pergunta, assim. Às vezes esses pop quiz de cinema, tipo, normalmente eles têm, tipo... Bote o seu nome pro placar ficar... pro placar ficar na tela. Dá pra eu colocar um nome? Não tem sabia uns, dessa. Tem uns cinemas meio chiquezinhos de boyzinho que dá. Ah, eu sempre quis... cinema de pipoca com azeite. Eu sempre quis colocar tipo um nome, tipo, vai dar o cu, e aí aparecendo. Alaoite. Alaoite. Café, cara, café. Ai, cacete. Enfim. Bom, assim, o Guardiões da Galáxia, ele, né, foi um filme de comédia, ele não deu... Ele deu muito parecer com o universo da Marvel, assim, tipo... Ele não, puxou não, muita ele coisa. Não puxou muita coisa. Ele era um filme muito de sci-fi, né? É. Não era um filme tão de super-herói, né? É. E é um filme que, tipo, ele conseguiu pegar personagens que não são tão bem trabalhados. É aquela coisa, trabalhados. De, tipo, juntar pessoas que não se dão muito bem pra formar uma equipe, tipo, e virou um filme de comédia. E por mais que não seja um filme muito próximo do, tipo, do universo da Marvel, foi um filme que conseguiu dar um setup pro, tipo, pras coisas que estão acontecendo em fora, bigger sim. schemes, assim. Tipo, sim. Olha, existem as joias, tipo, até porque, se eu não me engano, foi o primeiro filme a mostrar essa escala mais cósmica, né? A Gamora e a Nebula são filhas do Thanos, não são? São. Então, já dá, tipo, esse parecer, assim, tipo, tá mais perto. É a primeira galera que sabe quem é o cara, né? É o primeiro personagem que tem envolvimento com o vilão, né? Sim. Com então, o grande vilão. Um grande vilão. É, inclusive tem que ter alguma cena da Gamora com o Thanos, né? Tipo... Porque é aquela coisa que você tava falando no começo, né? Que é de vilão ter muito com envolvimento com o personagem herói. E aí, tipo, o Thanos e não tinha vai, até isso então. Vai ser, isso só vai ser possível com os filmes, com o Guardiões da Galáxia. Porque sim, da Gamora e da Nebula. E também teve muito desse envolvimento com o vilão no 2. Que teve a filha, né, a irmã da a Nebula, falando do sofrimento dela, de como o pai dela queria transformar ela num robô pra ela conseguir matar a Gamora. Sim. Essa sim, coisa sim. de tipo, olha, esse cara é malvado. Ele é abusão, pai é abusivo. Sim. Mas acho que no final a Nebula foi o vai virar... Mas apareceu o Thanos também no primeiro Guardiões da Galáxia. É verdade. Tinha umas cenas com verdade, ele, mano. Tinha umas cenas com ele. O vilão do Guardiões da Galáxia peitava o Thanos. Ele chegou. E matou o cara que tinha a mão assim, que tinha uma mão com mais dedo. Ah, caralho, mano. Que meteu a mão na cara do Loki no primeiro Vingador. Verdade. Sim, mano. Mas foi um filme divertido. E é tipo, ele é um filme que não deixou. Porque o próximo filme foi o Era de Ultron. Cara, que vamos então, combinar tipo... a decepção? A maior decepção, assim, talvez? Não, mano, não foi a maior decepção. Não, eu realmente achei muito legal o filme. Eu sério? Gostei. Mano, eu achei mais uma merda. Nossa, não mais achei... Mais uma merda, não, velho. Cara. Eu achei só... É que eu achei, assim, Desculpa. Não, foi mal. É que, assim, Não sei, o Capitão América, por ser... Passar, tipo, 70 anos antes, não dava muito chão pra, tipo, Vingadores agora. Aconteceu a mesma coisa, porque tipo, o Guardiões da Galáxia tava lá na fucking... Cara, o problema... Da galáxia e, tipo, o Guerra O problema não é o prequel, cara. O problema é o filme mesmo, pra mim. Tipo, não comprei vilão, não comprei motivação de personagem ali, não comprei nada que o filme... Ele só é, tipo, ok, Google, meio pistola. A coisa que eu vou falar é que... Não foi uma era, foi uma tarde. É, foi tipo... É verdade. Passeio no parque com o Ultron. Ok. Tardes com era o Ultron. Era de Ultron. Café com o Ultron. Mesma coisa com aqueles filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que era a Era de Ultron, a Era de Electro. Ah, tá. No inglês. Sim. E na tradução brasileira, foi melhor que era a ameaça. Ameaça. Que foi uma ameaça. Falou assim, ó, tô aqui. Mas não foi uma era daquela merda. Nos quadrinhos, se você ler os quadrinhos A Era de Ultron, é uma realmente é uma era. Sim. É tipo, okay? Eles terminam heróis e, tipo, são forças de resistência. Eles têm que voltar no tempo, tem uma terra inteira. Parece que... É, não é, esquece. Você nem lembra que impediu o Hank Pym de fazer o... Vocês lembram quando tava o Wolverine voltou pro passado, é uma puta viagem. Vocês lembram quando tava lançando os trailers e tal? E tipo, a gente tava tipo, caralho, nossa, realmente vai ser foda, vai morrer alguém, não sei o que. Tem morreu, um personagem novo e tal. Mas ele... cagamos. E criou o Visão. Eu não caguei pro Quicksilver. Eu queria ele nos Vingadores. Eu gosto de ir lá rapidinho, velho. Mas bicho, o cara é rapidinho, não consegue fugir de bala? Então, que herói de veloz que não tem serinha de desviando de bala? Eu antes defendia... Vou deixar um arqueiro? Eu antes defendia o Mercúrio. Eu defendia o Mercúrio dizendo, não, porque ele estava se acostumando ainda com os poderes que ele tinha acabado de receber. Não, foi gratuita essa morte dele. Foi fraquinho, foi muito fraquíssimo. Eu acho que, mano, pro, o filme ele podia pelo menos mostrar que, tipo, tinha durado dois meses do Ultron lá, fazendo o que ele queria e tal, uma parada assim. Ainda assim aí, não é uma era, tipo, mano, é um eu semestre. Eu achei que foi um plano muito rápido. Um bimestre um quadro, de um quad um de Ultron. Ultron. Então, aí tá, foi tipo, não teve um pacing muito bom. Aham. Uhum. Né? Foi aquela coisa assim, ah, Vivi, agora... Vou matar vocês. É, tipo, aliás, é que assim, eu tava botando muita esperança. Ele só tem Daddy Issues. Aquela cena, ele só tem Daddy Issues. Aquela cena que aparece no trailer dele com as armaduras zoadas do Homem Sim, de Ferro. Cara. Ameaçando, tipo, eu sou um. Eu não sou mais um boneco falando strings. E ele, tipo, todo mundo, caralho, que porra é essa? Tipo, mano, mano, não era aí, sinistro. Era sinistro pra caralho. Cara. Só que aí ele virou só, tipo, mano, meu pai é uma merda, eu vou jogar essa cidade em cima de outra cidade. Ele é um adolescente rebelde. Ele é um adolescente rebelde! Mas ele é todo sarcastiquinho, porra! Sim. Assim, tem ele uma... Ele esquece a palavra humanos e ele é um robô super inteligente. É, ele deu bug. Ele... Ah. É, ok. Mas ele tem... Esse filme, ele tem seus pontos bons também. Por exemplo, eu gostei, tem gente que gostou da, da cena que eles vão pra casa do Gavião Arqueiro e tal. Construir um pouquinho mais o personagem que, tipo... Assim, é, gente, vamos se importar com ele, por favor. Que tem aquela coisa ele do... Ele tem família, que cara. Tem aquela ceninha do Tony Stark tentando machar ele, tipo, a lenha. Tá e aí, suando, aí, tá aí, aí apareceu que tá vendo aquele rasga. Não. Não, é mais da hora do que isso. Porque eles estão conversando e eles começam a tretar. Aí ele não rasga. Por que você criou essa merda aí? Porra, deixa eu fazer minhas paradas. Ele pá, quebra. Vai na mão, rasga a tora no meio. O Tony Stark fica tipo, e teve, ok. E aí que tá, teve aquele setup pro Thor Ragnarok, mostrando o Thor Ragnarok como sendo um filme muito sombrio. Sim, verdade. Ah, é, porque ele vai embora, né? Ele vai embora. Ele vai embora no meio. Tipo, ele vai embora e volta depois. É. Ele vai naquela piscina, naquela jacuzzi, ele vai tomar ele vai choque. Tomar um banho e tal. Mas aí ele vai tomar choque. Que cena foi aquela? Foi não só sei. Pra ele ter umas visões. Que não teve nada a ver com o terceiro nada filme. Mano, nada. Não sei. Que hora que o Tony Stark nesse filme, ele tem uma hora que ele vê a cena do Thanos, tipo, de uma galera morrendo, assim, do... Na frente do Thor. Ah, não, ele pega o Tesseract, ele pega o cetro do Loki, ele tem uma visão. É uma ilusão, na verdade, que pra tentar enganar ele, que ele vê o Thanos matando todo mundo, o escudo de Capitão América rachado. Ah, tá. Mas era só uma ilusão, tipo. Isso aqui. Ou uma premonição. Talvez. Mano, o Thanos tem que matar alguém importante, cara. Tem que matar alguém importante. Aí eu vou ficar chateado e eu vou gostar. É. Porque, tipo, assim, eles tentam se resolver de uma forma muito simples pra manter todo mundo vivo. E aí eles ficam tipo, ai, cuidado pra não fazer um vilão muito foda. Aí, tipo, mano, pode matar. Eu não ligo, pode matar. Foda-se, cara. Carga emocional. Se o Capitão América morrer, eu vou achar foda. Nossa, se o Capitão América morrer, eu vou ficar triste, mas vai ser tem que ser um bagulho foda. Pariu. Vai ser complicado. Vai ser tenso. Enfim, foi um filme que podia ter sido mais épico, porque o Ultron no quadrinho ele é uma puta de uma ameaça foda. Uhum. E aí eles deram uma... Acho que eles quiseram basear uma revistinha que era muito maior do que... É. Do que dava pra fazer no filme. É, que nem o Guerra Civil também. Eu acho que... Era de Ultron, também era um filme que dava pra fazer. Se eles tivessem enxugado algumas coisas do filme... Deu uma guada demais. É, se tivesse enxugado algumas coisas do filme, colocado o Ultron descendo a porrada em todo mundo e matando uma galera no segundo ato... Tipo, logo no segundo Mata ato. Mata o Gavião Arqueiro. E aí, tipo, passa o terceiro ato, rola, tipo... Terceiro ato. É, via... Aliás, se ele tivesse morrido depois... Se tivesse da cena da família dele, aí a gente tipo, ia ficar depois chocado. Da cena da família, puta, ele morreu, perdeu os filhos, ele lembrando e assim da família. E deixa a porra do cara que realmente tem algum poder que pode salvar alguma merda, vivo. É, não mata o rapidinho, caralho. Sim. Mas, enfim, o filme também introduz o Garra Sônica, que vai aparecer Garra jogando. Sônica. Garra Sônica, o do... Claw, tá? É, o Claw. Que vai aparecer então, só depois. É lá que ele perde a mão, inclusive. É. No é verdade. Esse aí viveu também, hein? Porra, mas. Esse aí viveu, hein? Viveu tempo demais. Esse aí, olha. Ainda esse bem aí que aumentou, veio. Hein? É que o Monger salvou o tempo dele, que já passou já. Ah, cara, mas ele tava bem ali no filme. Não, eu gostei. O Andy Serkis é foda. Ele fez um personagem muito bom, mano. Ele é muito bom. Enfim, mano. Aí vem a segunda cena pós-crédito, que é o Thanos falando, vamos resolver essa porra aí. E aí não resolveu essa porra. Não resolveu nada. Agora tá demorando um pouquinho. Tá demorando. O espaço é muito grande, né, gente? É que ele foi pegar que uma que nova tá? Pra fazer esse filme, essa fase 3, ela acontece num espaço de tempo muito próximo. É muito rápido. Sim. Ok, tipo, nos outros filmes demorava alguns anos, tipo, teve esse filme que aconteceu nesse ano, o outro aconteceu em outro ano, isso aí. A fase 3 é tudo mais ou menos no mesmo ano. É, velho. Tipo, você vê que tem muitas, muito mais cenas que alguém assistindo no noticiário, tá passando alguma coisa de outro filme, tá ligado? Provavelmente do Guerra Civil. Sim. Que é, tipo, aconteceu logo depois do... Tipo, por exemplo, a gente já sabe que Homem-Formiga e Pantera Negra aconteceram logo depois do Guerra Civil. Sim, sim. Exatamente logo depois. O Homem-Aranha tá também. Acontecendo, tá acontecendo logo depois dos Vingadores 2. É. Thor? O Thor 3. Thor 3 tá acontecendo logo depois do... Porque ele foi embora e, tipo... Ele não apareceu no Guerra Civil. Ah, o Guerra Civil foi muito rápido. Verdade. Foi. O Guerra Civil durou, tipo, 3 dias. É, também foi uma guerra também, sim, né? Foi, sim, tipo, uma briga de rua. É, mas foi um bom filme. Eu gostei do Guerra Civil. Homem-Aranha também. Homem-Aranha aconteceu, tipo, 8 meses depois da Guerra Civil, porque mostra ele fazendo os vídeos, ele voltando, sim, pra, sim, aula. Sim, é. Não, oh, então, não teve, gente... muito tempo. Foi muito legal. É que legal. Tá tendo muito filme. Tá tendo muito filme. Mas tá não tendo... é que tá... Vão ser 3 esse ano, gente. Foram 3 ano passado, 3. Caralho. É muito filme, gente. É 3 filmes da Marvel por ano é muita coisa. Sim, velho. Mas então, no E aí a gente acaba o Era de Ultron e a gente tem um alívio cômico no final da fase 2, que é o Homem-Formiga, que ninguém tava botando muita expectativa. Puta, eu porque... já ia pular hoje. Mas não, não, pô, eu gosto dele. É, vamos lá. Ninguém, é um herói que eu não conhecia muito até é um herói terem que é anunciado. É um herói que é muito importante pro universo da Marvel de origem. É, nos quadrinhos também é pra caralho. Tanto que o Homem-Formiga, ele é um dos membros fundadores e a Vespa é a que dá o nome Vingadores. Sim, isso é verdade. É, eles estão nos Vingadores antes do Capitão América. Eles estão, é. Eles estão, tipo, na formação original, né? É, né? Sim. A formação original é Thor, Hulk, Thor, Hulk, Homem de Ferro. O Hank Pym, a Vespa. A Vespa e o Hank Pym. E é isso aí, cara. E é isso aí. Eles são os Avengers. E tinha o Homem de Ferro com aquela armadura da hora dele, né? Velhinha. Velhinha. É, Mark 1 dourada. Verdade. E é... E no Homem-Formiga, tem que lembrar que, tipo, aparecia muito o Hank Pym no trailer, só que aí, porra, ele tá velho já, né? Eles não colocaram, aí, eles não o, colocaram Pym, o Hank Pym, porque eles o Hank colocaram... Pym é um personagem, o Hank Pym é um personagem muito controverso nos quadrinhos, porque... Ele faz muita merda. É, então, ele é merdeiro, um personagem merdeiro. Tem uma história famosa no Hank Pym, que ele tava meio bravo e que não sei o que aconteceu, e a mulher foi chegar pra perto dele e ele deu um tapa nela. Mano, sim, sim. Ele é um babacão. Então, tipo... Colocar esse cara... O próprio escritor falou que, tipo, ai, foi um tapa sem querer, foi mais um, tipo, um sai pra lá. Mas do jeito que tava desenhado, não, porque ele não tinha muito contato com o escritor, com o desenhista, pareceu realmente que, tipo, cara, realmente era uma agressão física e a galera nunca conseguiu perdoar o personagem, sim, por conta, sim, disso. E ele passou por muitas mudanças, ele mudou por vários. Por vários nomes, ele já virou vários personagens. O Yellow Jacket, que é o vilão do filme, é o Hank Pym também nos quadrinhos. Sim, ele é uma... usava a jaqueta de... Mano, sim, era um dos nomes ele do... Ele tem um outro nome que é Golias, que ele usa no... O Golias, na verdade, era o Gavião Arqueiro. What? Que ele cresce, ele usava... É, o Gavião Arqueiro teve uma época nos quadrinhos que ele não usava arco e flecha, ele usava as partículas pra crescer. Pra crescer, olha só. Mas o Golias não é o que morre no quadrinho do Guerra Civil? Isso passa nenhuma. Todo super-herói já cresceu, já diminuiu alguma época. Ah, tá, ok, justo. Ok, tá bom, beleza. Justo. Beleza. Mas eu lembro que na época que tava pra lançar o Homem-Formiga, voltou em pauta essa questão do quadrinho onde ele dá o tapa na cara da menina lá. E acho que foi justo eles escolherem outro personagem, foi interessante. Evita muito polêmica. Evita polêmica. E foi uma você boa não escolha. Não passa pano também pro personagem que fez bosta. Sim, é, sim. Foi uma boa e escolha. E eles usaram. Qual o nome do personagem do Paul Rudd? Steve Langdon. Não, do segundo Homem-Formiga. Langdon, né? Scott Langdon. Scott Langdon. Sim, e é o filme de assalto da Marvel. É o filme de assalto comédia. Sim, que sim. Tem a equipe zoada dele, que é o... A equipe engraçada. É a equipe engraçada culturalmente diferenciada, né? Tem o russo, tem o hispânico, tem... né? Casting mais diversificado da Marvel até hoje. O único latino que tem no universo da Marvel. Porra, verdade. O único latino é o mais diversificado, não sei. Se você contar a Lupita Nyong'o, que ela nasceu no México, mas... É, ok. Tá. É, tá. Né? Ah, pelo menos o Homem-Aranha tem o único filipino da Marvel também. O amigo dele. Ah, o amigo dele, mas o amigo dele não é alguém, tipo, que tá lá em cima. Bom, mas o ele amigo, é o amigo do Homem-Formiga também, né? É. Então, porra. É, então, você... Caralho. Então, cara. É, o amigo... Você deveria ser amigo do Homem-Aranha ou amigo do Homem-Formiga? Eu prefiro ser ou Homem-Aranha ou Homem-Aranha. Não, você pode ser só amigo deles, sabe? Ah, eu ia querer ser amigo do Homem-Aranha. Sério, na moral, na moral. É que, mano, é tipo. Você vai, ô, me empresta essas coisas aí de colher, eu vou fazer umas paradas. É que, tá. Pra crescer, né? Você como amigo. Você como amigo do Homem-Formiga, do Homem-Formiga, ninguém liga muito pro Homem-Formiga. Então você ainda consegue ser, tipo, o amigo que tá, tipo, de pau a pau pra ele, tá ligado? Ah, sério. Você é um amigo do Homem-Aranha, você vai ficar, tipo, numa sombra fodida. Ah, mas não, você só vai ser brother dele. Você não vai salvar o dia. Você só vai ser brother do cara. Você não vai estar. É aí que tá a coisa, mais sombra ainda. Quem que é você na você é só isca, cara. O vilão vai usar você pra... Vai chegar a menina lá na festinha, ela fala assim, ai, você que é um amigo do Homem-Aranha? Fala assim, ele tá solteiro, filho da puta. Você sabe se ele tá solteiro ou caralho? Porra, mano. Okay, o Homem-Formiga é o cara que faz HP e ninguém sabe que é o Homem-Formiga. E não fala mas o Peter, ele faturava as gatinhas porque ele era fotógrafo do Homem-Aranha e a galera sabe, nossa, conhece o Homem-Aranha. Tá? Traz ele pra festa. E eu vou tirar lá a foto do Homem-Formiga. Tem que ser uma macro, né? Assim, então. É foda. Um microscópio, puta merda. Muito complicado. Eletrônico. Mano, a gente entra na fase 3 e ultimamente até a última fase, até agora. Abrindo com o grandíssimo Guerra Civil. Sim, que já falou Vingadores 2.0, né? Vingadores 2.0. É 1,5. É, dos 2.5. Vingadores 2.5. Que tipo, porque tem a galera que toda. Que é uma briga política toda, que assim, desde então eles. Toda vez que eles quebram um pau em um filme grande, destrói muita coisa. Aí eles falam, gente, vamos dar uma maneirada nisso aí, vamos chamar o governo. Sim. O Procon tem muita reclamação no Procon. É que tá, tudo bem que foi os Vingadores que salvaram o mundo algumas vezes. Vocês queriam, Vocês queriam literalmente jogar uma bomba nuclear em Nova York e a gente conseguiu impedir isso. Sim. Porque todos os vilões da Marvel tinham um botão de interruptor, né? Vou jogar a bomba agora. É sempre isso. Assim, eles estavam dispostos a destruir uma cidade inteira e eles só quebraram, tipo, sei lá, Times Square, aquele do trem, Union Square, assim, do trem. É só isso. Cara, eu tava meio com receio com esse filme por causa da quantidade de heróis, assim, eu achava que era pouco pro Guerra Civil. Mas acabou que, tipo, cada um teve seu tempo de tela maneiro, teve algumas apresentações ali, por exemplo, o próprio T'Challa apareceu pela primeira vez na ali. Na ONU, que o pai dele morreu. Sim, e já mostra que o personagem era fodão e a gente ia ver mais dele depois. Mano, ele quando ele apareceu no Guerra Civil, Pantera Negra, ele é muito mano, foda. Mano, ele era quem tá contra ele? O Gavião Arqueiro. Ah, eu sou o Gavião Arqueiro, eu não ligo. E ele sai metendo uma porrada. Caguei. É porque ele tava, tipo, o que aconteceu com ele no filme deixou ele bravo, né? Ele não tava como rei, ele não tava como um cara responsável. Sim, o pai dele explodiu na frente dele. Ele tava com um cara querendo vingança. É. Tá ligado? É. Nossa, velho. O filme inteiro teve essa temática. Capitão América, velho, dando aquele chute girando. Arranhando o escudo, cara. Velho. Nossa, velho. Ele me deixou com cagaço e eu fiquei muito pirado. Mano, ele correndo atrás ali na perseguição de carro, mano. Eu temi atrás. Quem eu temi? Quem é o Pantera Negra? Mano, mas, mano. Foda. Fiel, introdução legal de personagem. Muito foda. Tem mais o que de da hora aí? Tem. A volta do Bucky. Teve essa temática inteira, né? De vingança, porque todo personagem grande do filme teve o seu motivo. É verdade que o Homem de Ferro descobriu que o Bucky matou os pais dele. O Homem de Ferro queria vingança. O Pantera Negra queria vingança. Verdade. O vilão do filme, que é o vilão menos vilão do. Que é o vilão menos vilão da Marvel. E ele tava motivado por vingança também. Cara, mas o Zemo eu achei ele tão apagadinho, cara. Foi bem apagado. Podia ter mais. No quadrinho ele é mais legal, ele tem uma forma. Era pra ser um cara apagado. O negócio dele é que ele era um cara apagado. Ele não queria aparecer, olha, eu sou malvado, porque se ele fizesse ele isso, acabava com o conflito. O pessoal ia apontar pra ele. Ele tinha que ser esse cara. Ele só queria foder com o Capitão América, não é tipo, vou foder o... É, você tira o tema principal, né? Deixa de ser ele é um bagulho muito pessoal, na verdade. Então acho que faz sentido ele ser apagadinho. É, justo. Mas, mano, a cena da treta, da porrada do Homem de Ferro com o Capitão América... É fenomenal, cara. Com o Bucky junto no final? Sim, puta, cara. Eu gostaria só de dizer que nessa época era a época que tava saindo também. Essa época que saiu Guerra Civil, era a época que tava saindo também o Batman vs Super-Homem. Tinha, né, as expectativas, assim. E todo mundo meteu louco que o Batman parou de bater no Super-Homem. Porque eles tinham nomes iguais. Da mãe, é verdade. E todo mundo falou que isso era idiota. Ninguém falou que é idiota o Homem de Ferro querer matar um cara que tava sob lavagem cerebral. e que não se segurou em nenhum ponto e começou a querer matar o cara. É, e agiu de forma completamente... Mano, o Buck não era o Buck, tá ligado? Ele não quis matar, ele foi controlado. O Homem de Ferro foi pra matar. É, ele tava going for the kill mesmo. E ele, tipo, mano, caguei se ele tava sob influência de alguma coisa. Não era culpa do Buck, não. Mostrando que... Buck did nothing wrong. Mostrando que o Pantera Negra tem uma moral muito maior que o Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro foi com essa ideia que, tipo, ah, ele é malvado. Percebeu que tinha lavagem cerebral e falou, bicho... Caguei. Ops. Quer saber? Foda-se, tá ligado? Eu não ligo. Sim. Eu vou deixar essa... E não deixou o vilão se matar no final. Porra, verdade. Verdade. Caralho. Ele bloqueou com a armadura dele ainda de adamante. Caralho, mano. É, homem, ele deu pra meter uns vacilos aí. É, vai prender. Mano, mas aquela cena de devolve essa porra do escudo aí que cena que essa cena aí é do meu problema. Enfia no cu essa porra então, caralho. Não preciso. De, tipo, I can do this all day, porra. Pô. Mano, caralho. Aquela cena de tipo, ah, eu não posso isso, eu tenho que defender ele, meu amigo. Ele falava, eu era também. Tipo, eu também era. E aquilo no trailer. Eu falei, isso sim vai quebrar muita coisa. E quebrou, né? Não foi. Agora sim, os Vingadores. Mano, vai ficar um cheiro de merda na sala. Tá quando um eles estranho agora. Quando eles voltarem, vai ficar aquele. Então, é. Nada tá aconteceu, quente, né? Tanto que eles vão tá se encontrar. Quente, não hoje, mostraram né? no trailer. E eu acho eles que eles vão fazer isso. É, eles vão fazer isso no filme e deles se encontrando depois. Sim, até porque provavelmente vai ter um último trailer antes do filme, né? Talvez. Não, você acha que já deu, já deu. Eles lançam um trailer. Normalmente eles lançam três trailers do Vingadores. Mano, já foi o Super Bowl, já foi a cota de trailer. Cara, eu acho que esse filme tem que ter um trailer. Eu não acho que tem que ter muito trailer. Então, eu acho a Marvel que... tem um problema com o trailer, na verdade. Uh-huh. Que era soltar, tipo, 45 TV spots a cada comercial do Super Bowl. E aí, três trailers diferentes. Não é pior do que eles fazem com Star Wars. Porque, mano, episódio 7 Star tá Wars inteiro também. Em trailer. É. Batman vs Superman também. Aliás, eu assim, Batman vs Superman. Homem-Aranha, que a porra do trailer contou em 2 minutos o Batman vs Superman mostrou que, tipo, no final não vai ter conflito, eles se dão bem e que eles vão derrotar o Apocalipse. É, mano, o Batman vs Superman, todas as cenas boas só estão nos trailers, o resto é um chato pra caralho. Digo isso, foda-se. Ai, ai, ai, e verdade, ai, o Homem-Aranha, eles mostraram o Homem-Aranha. Tá. O Homem-Aranha eles mostraram muito, muito da história do trailer mesmo. Você Sim. tava certo. Quando eu vi o trailer, eu falei, cara, eles exploram demais, velho. Eles querem, tipo, chamar tanta atenção, tipo, mano, isso aqui vai acontecer. Eles não deixam pra, tipo, Star Wars, eu acho curiosidade. Que não contava muito. Do que do. Mano, o episódio 7 eu acho que eu vi demais em trailer e. Eu vi demais em eu trailer. Eu perdi o controle do episódio 7. Eu parei de ver trailer. Não, eu perdi o controle e vi todos Star os Wars, TV spots e tal. Chega, e, tipo, eu não quero que esse podcast vire Star Wars de novo. Tá, okay. Esse é o quarto episódio que a gente fala de Star Wars. Tá, ok, beleza. É, vai, voltando depois do Guerra. Mas outra coisa, falando desses leaks e de contar as coisas, acho que o pessoal fica muito preocupado, talvez, com o trailer e com essas coisas. Eu acho que o problema maior. É. Empresa de brinquedo. Ah, que solta spoiler do. Solta filme. Spoiler porque empresa solta brinquedo. Empresa de brinquedo. Empresa de brinquedo é o bagulho que mais solta spoiler de filmes pra caralho. Porque eles precisam disso antes, sabe? As informações do fazer material. Os brinquedos. Sim, tanto que você tava até me escudo mostrando Capitão agora América, o novo escudo, o novo machado. Você quer saber qual que é o machado novo do Thor? Já tem já brinquedo tem pra vender. Já tem brinquedo, tá muito da hora por sinal, mas já tem brinquedo. A gente já sabe que o bastão é feito de Groot. É que assim, o machado do novo Thor é tipo. É um, ah, eles vão encontrar um. É um metal. Nossa, é um metal que parece. Não sei o que. É um metal foda, assim. Parece tipo forjaria. Estão forjando um novo martelo. Parece uma forjaria asgardiana e tipo, eles seguram com um pedaço de Groot. Que estranho. Amarradão, assim. A haste do. É, não, tá da hora, não. Tá da hora. Imagina. Mas, tipo, mas vai ser tipo meio martelo, meio machado? Não. Sim, uma parte é machado, outra parte é martelo. Ah, que nem nos quadrinhos. Sim, sim, sim. Que vai ser muito foda. O Doutor Estranho não vai ter machado não, né? Eu achei essa ideia meio merda dos quadrinhos do Doutor Estranho com machado. Doutor Estranho com machado? É, depois do Guerra Civil 2. Doutor Estranho ele, com machado? É, depois do Guerra ele Civil 2 usa... ele usa um machado. Ele consegue criar armas também. Não sei tá. Que... Sim, sim. Armas teve uma mágicas, época tipo... também que ele possuiu o Frank Castle e ele fazia arma com magia. Caralho! Metralhadora. Cara, é quadrinho. Mágica. Tem de tudo. É. Tem de tudo. Que foda, velho. Bom, aí tem depois do Guerra Civil. O Groot tá com um fuzil agora. Sim, mano. Sim. O... enfim, o Capitão América é levado pra Wakanda. Com o Bucky no final, né? É, o Bucky, ele tá todo bugado da cabeça ainda. Sim, aí eles congelam ele, eles vão curar ele. Congelam e descongelam, né? Porque eu achei que ele só ia se descongelar no Infinity War. No começo do Infinity War. Tipo, eles acordam e falam assim, bicho, acorda. Bicho, dá tapinha. Dá tapinha na cara assim. Fudeu. Tá descendo aí a nave, corre. Mas acho que ia ser muito imediatista o cara entrar em pânico, mano. Acho que você acordar e de repente ver o céu rachando no meio, todo mundo morrendo, assim. Acorda ele antes. Mano, imagina a cena, você acorda. Já melhora assim, aí a cognição dele, assim, que ele deve estar meio bugado. Não, mas imagina. Ele responde bug pra tudo. Você acorda, você dá aquela espreguiçadinha, luz do sol na janela, você pega seu café e fala, nossa, cara, acho que estou em paz agora, finalmente. Você abre a porta, o céu tá caindo, aí você fecha a porta, você fala, tá e congela de novo. Fudeu, porra. Né? Então, ele tá tentando fazer na África, né? Em Wakanda, né? Essa coisa de tipo, tirar todas essas coisas da cabeça dele. Sim. Limpar, ó, a cena do mal, agora você tá tranquilo, controla as suas ações. É, tanto que quando mostra a cena pós-crédito, parece meio que aqueles ambientes de terapia, sabe? Tipo, que tem uma área verde grande e tal. Nosso lar, né? O cara parece tá nosso lar. Né? Sim. Tá tranquilo. É, parece exatamente. Nosso lar, é nosso lar. Morreu, ele foi pra além. Sim. Ah, enfim. Ele tá pedindo pra ser chamado de Buck. Já tá, tipo, voltando assim. Tô de volta. É, foi bom ter acordado ele antes em vez de acordar ele na hora da treta. Tipo, fudeu, mano, o que que eu faço? Ele não tá com o braço ainda, que foi uma decisão que os diretores fizeram. Porque tinha uma decisão de já colocar ele com o braço novo. Com o braço. Mas tiraram, não deixaram ele com o braço. O braço assim, dele não vai tá com. Vai ser um braço mecânico, vai fodão. Aí sim. Yes. Nossa, uma cena na África, né? Tipo, Wakanda. É original. Uma cena que me deixou. Porque antes não era de Vibranium o braço dele. Era só. Mano, é que tem aquela cena no trailer que aparece no Capitão América 2 que ele segura o escudo. Que tipo, velho, ele é foda, tá ligado? Mano, ele soca o escudo assim, o Capitão América não aguenta às vezes. Se a irmã do T'Challa fizer o escudo, o braço dele, mano, vai ser um puta braço. Aparentemente estão falando que vai ser uh-huh. isso. Ela vai ser o braço novo... vai ter. Sabe que podia ter aquela arma sônica do Klaue? Que sair do braço do Bucky ia ser meio OP demais, cara. Muito foda, porque eles pegaram, eles sabiam que aquilo é tecnologia de Wakanda. E eles falam que aquilo era uma merda, tipo, era uma bosta. Isso aí, tipo, a gente tinha um blaster aí que tava meio bugado e usou de. Aquilo é lixo, vai ter um detalhezinho em ouro agora, o braço dele. Ele vai ter um canhão. Vai ter detalhes em ouro, pelo que mostrou no trailer. Caralho. Vai ter um. Mano, se ele tiver um canhão no braço, ele vai ser o melhor personagem. Mas eu não acho que vai ter, porque ele tava usando metralhadora. É, acho que não. É, porque ele tem essa coisa de ex-militar, né? Então faz sentido com ele, tipo, no... Vamos ver se aquela coisa aqui, tipo... Aquela cena de lutando no soldado infernal dele metralhando as pessoas foda pra caralho. A gente ia esquecer uma coisa muito importante do Guerra Civil, que foi a, finalmente, introdução, depois de anos de debate, de briga, de especulação, de Homem-Aranha. Depois do Homem-Aranha 2, a ameaça de Ultron, aquele filme de Electro. Que o Electro teve. Quando ele ganhou. Cirurgia no dente! Por que eletricidade junto os dentes? No filme! Você, tipo, botava ele de dente normal de antes! Botava ele de dente normal! Mano, ele não precisa ser. Então, qual que é a razão disso? Não tem, né? Tipo, vamos fazer. Então, super poder te deixa você mais bonito. A motivação dele é que ele sofreu bullying. Mas não porque ele tinha separado. Não, é porque ele tinha plano dentário também. Ele roubava as ideias dele na empresa. Na Oscorp. É, basicamente o comercial da Colgate. Ele é um vilão bosta. Sinto muito, mas o bichoso demais. Muito bosta, velho. Enfim. Ah, e daí depois a gente vai pro Doutor Estranho, que foi um filme que me deixou com uma noção de como seria uma trip de LSD quando ele dropa lá no mundo infinito. Introduziu o elemento de magia. Introduziu o elemento de magia, porque todos os filmes até agora... É só o primeiro do universo místico. Né, da Marvel. Foi tipo, tecnologia espacial, muita tecnologia, magia. Magia, foi um diferencial muito foda. Sim. Mesmo os filmes do Thor não tinha magia, que né? Que tem uns efeitos especiais espetaculares. Não, de efeitos especiais fica meio impecável, cara. Incrível, velho. Eu acho que ele é um que... Ele dá um passo à frente em efeitos especiais. Ele não, eu nunca vi nada igual. É tipo... Origem on crack, sabe? Uma parada assim. A origem em esteroides, mano. Porque os caras... Eu achei que o filme teve um debate muito interessante de tipo... O vilão do filme é completamente esquecível. Né? É verdade, tá, até esqueci quem era. Teve esse foi é o Mikkelsen lá. O Mikkelsen. É o Hannibal. Mano, porque tipo, o cara é um puta ator e tal. Não podia não colocar o Dormammu, sabe, nesse filme, assim. Podia não colocar ele e deixar o Mads Mikkelsen fazer a parte dele como é que ele é foda. Mas é que tá, eu achei que foi legal, tipo, essa criação do novo vilão, que vai ser esse debate de, tipo, a moral da magia, que, tipo, a maga fodida lá, ela usava magia negra pra conseguir fazer as coisas dela. A magia da Feiticeira Escarlate tem alguma coisa a ver com a magia do Doutor Estranho? É que, ou, tipo, eu acho que eles estão botando isso aí como se fosse ciência. No filme ela vem da defesa da joia e tal, né? Ela é meio experimentada quando criança, né? Então talvez isso tenha a ver. Sim. Ou ela nasceu já, tipo, mutante? Assim, eu acho que é quadrinho do filme? No filme, quero saber do universo. Ah, tá. Do filme, ela... Não tá muito explicado, né? Só mostra, tipo, no final do... Do Guardiões. Sei, Guardiões, que o Capitão tem América os dois eles guardados sei. Numa jaula, eles crianças. É, exatamente. Aí tem o Cetro ou o Tesseract, sei lá, qualquer coisa assim. Parece que... E tem o Howard Duck também. Vem da joia, não sei. Nos quadrinhos, ela tem o poder de controlar as probabilidades. Ah, que okay. É coisa pra caralho. É muita coisa. Teve uma saga inteira que ela fez que ela... Ela inverteu a probabilidade de você ser mutante. Então, em vez de você ter 10%, era uma população inteira de mutantes. É o famoso No More Mutants, né? Era a Dinastia M, que depois virou o No More Mutants. O Dinastia M é muito foda. Que era a Dinastia M, que era todo mundo era mutante. É. Caraca, isso é foda. Enfim. E aí depois a gente vai pro que tava. A galera ficou super esperando, que era o Guardiões da Galáxia 2, depois do primeiro, a galera ficou tipo, aê, Grootzinho, foi muito bom. Foi legal, mas não trouxe nada de novo. Foi outro filme fora da curva, assim. Aliás, foi um filme bem diferente, só que ele introduziu um negócio que eu achei muito foda, que são aqueles seres supremos intergalácticos, que é o pai do Star-Lord. Sim, qual sim, o nome? Sim. Eu esqueci. Ego. O Ego, mas ele é, alguma coisa, ele tem um nome. A raça dele, tipo. Ele acho que ele é o único. Não, acho não, que tinha o Ego é o único. É o único? É, que ele, é, tipo, é único. Ele é um super ser intergaláctico. Tem um deus. Tem uns seres mais picas mesmo, realmente. Isso foi, tipo, já tangenciou nos seres mais foda, assim. Uma cena com o Stan Lee que ele tá com os anciões, assim, com aqueles velhinhos fodões sim, lá. Sim. As cenas do Stan Lee sempre são boas. Sempre. Aliás, ele tá aparecendo. Pray for Stan Lee porque ele tá com pneumonia. Pneumonia com 90 e poucos anos. 93 anos. Pneumonia com 93 anos é peste negra. É abraçar o caixão. Gripe com 93 anos é abraçar o caixão, velho. Você espirra, acabou, velho. Você espirra, vai ter o pulmão junto. Stan Lee, não morre. Você tem que ficar vivo até a fase 50, essa porra. Caralho, o Stan Lee robô. Fazer o cérebro do Stan Lee no pote. Exatamente. Aí o Guardiões da Galáxia realmente não trouxe, acho que. Cara, eu acho nova. Que foi o que foi da hora do Guardiões da Galáxia, a melhor coisa foi o personagem, eu sempre esqueço, o azul. É, cara. O Yondu. Incrível, cara. Que arco dele. Ele foi um personagem muito bom à volta dele, velho. Sim, aí, velho. Só que passou tanto tempo... A Mary fucking Poppins! Aí naquela saga toda do Ego, eu achei um pé no saco. Uh-huh. Eles passam, sei lá, 80 anos no planeta discutindo. Aí, eu comi sua mãe, foi da hora, mas eu tive que vazar porque o universo é foda. Aí eu dei câncer pra ela. Eu, tipo, ela tinha aquela escrava alienígena... Que lia os sentimentos. Completamente autista. Sim. Pesado. Não, mas não tô falando como uma coisa ruim, mas tô falando, tipo, na verdade, ela não, né? O Drax é. É, o Drax tem essa coisa de, tipo, não, relacionamento. Ele não lê piada e. Não sacado, relacionamento, né? Porque eles não têm esse negócio amoroso e ficou meio entendido que ela é lésbica até no filme. É. Não sei se vocês precisam, tipo, não. Eu não sou interessado em você, nem no que você é, tipo. Falando que eu não tenho interesse no homem. Um alienígena forte com verde não, só, talvez fosse um bagulho mais coisa. O comentário foi uma coisa mais tipo, não tenho interesse em cara. Ah, vamos ver, né? Bora lá. Que bora é lá. Próximo filme que foi a juventude, chegou. Homem-Aranha, cara, que apesar de ter a sido completamente entregue. Homem-Aranha que menos trouxe dinheiro pro box Sério, office. Cara? Sério? Caraca, mas foi um. Foi ótimo legal, filme. Ele é melhor do que. Só tava saturado, né? Cara, ele é melhor do que Homem-Aranha 3, do que Homem-Aranha. E os dois do Tobey Maguire. Juntos, assim. O Tobey Maguire você fala seu olho de céu. Não, o Tobey Maguire não, do Andrew Garfield. Do Andrew Garfield, exatamente. É verdade. Cara, porque assim, vai, pra mim o melhor filme do Homem-Aranha é Homem-Aranha 2. do... Tobey Maguire 1 e 2. Sim, é. Foi muito legal. Continuam sendo filmes excelentes de super-herói até hoje. Sim, sim. Vai, Teia, vai! Shazam! Cara, demais. Mas esse Homem-Aranha de Volta ao Lar, cara, ele... Foi o filme pequeno que deveria ser, sabe? Tipo, um vilão pequeno, dramas adolescentes... Foi um filme bem Homem-Aranha, é, jovem. É, então foi a cara da juventude, sim. Assim. Ele tem quantos anos? 15, 16? Ele tem 16, 17 nesse filme. Que flerta com o macro do universo da Marvel no sentido de eu quero participar ali. Mano, você é um adolescente, calma. Calma, a pica é muito maior, você não aguenta não, cara. Ele chorando quando ele ficou preso nos escombros. Mano, a cena dos escombros, referência direta àquela cena que ele levanta... Mano, puta que pariu. A cara dele metade quando a máscara... Tipo, ele mostrando pro Tony Stark que assim como o Tony Stark é um Homem de Ferro mesmo sem armadura, ele também é um Homem-Aranha mesmo sem aquela armadura fodona que ele deu pra ele. Sim, ele conversando com o Acrivando do Tony Stark. Protocolo de morte, falei, caralho, o olho fica vermelho assim. Ele, caralho, tem isso? E quando ele vai descobrindo, é muito da hora. A armadura do Homem-Aranha, a fantasia do Homem-Aranha nesse filme tá uma hora. Fantasia é meio sinistra essa aí. E aí ele falando do preço, a armadura custava 100 milhões de dólares. Mano, tá barato até pra tecnologia que tem. Caraca, cara, mas... É muito dinheiro, velho, são muitos dinheiros. São muitos denários. E aí, se lanchar já era, né? Não tem como comprar outra. Não. E o vilão ficou da hora. Aquela conversa no carro. Filho, a cena da conversa do carro. Que eu vou trocar o William com o Peter. Eu tava nervoso desde que ele abriu a porta da casa quando o Peter Parker chegou na casa. Ah, vim buscar sua filha. Aí o cara... Porque não deu um indício sequer que era ele. Racial. Não deu um indício sequer que era o que o pai da menina... Não mostrou. Não mostrou nada. Foi tipo... Pô. Toma, é ele. Eu fiquei nervoso até ele chegar com o carro no colégio. Foram tipo uns 10 minutos fácil. Eu tenho uma crítica a esse filme. Manda. A Zendaya... Ela, todo mundo falou que ela não ia ser a Mary Jane. É, mas só que a opinião dela é MJ. MJ, mas tipo, então, mas exatamente, Michael Jackson, todo mundo, tipo, o pessoal que dirigiu o filme falou assim, ela não é a Mary Jane. Mas todo mundo começou a ripar tanto, tipo, olha, ela é a Mary Jane, ai meu Deus, a Zendaya é a Mary Jane. E aí eu acho que eles decidiram falar assim, quer saber, vamos tentar deixar ela virar a Mary Jane. Cara, e aí não vai ser a Mary Jane, vai ser a MJ. Só que aí é uma Mary Jane muito diferente, porque a Mary Jane é sempre aquela luninha, tal, Zé... Branca, ruiva, modelo. Super inteligente, a Zendaya, tipo, meio... Na verdade, a Mary Jane nunca foi isso. A Mary Jane, ela era um modelo. Ela chamava... A condecorada era a loira. A Stacy. Ela era a condecorada. A Stacy, é verdade. Que a Mary Jane sempre foi aquela menina que a tia May achava da hora, apresentou pro Peter, ó, tem essa vida aqui, caralho, ela é muito gostosa pra mim e tal, eles casam e tal, não sei o quê. Mas é real, é real isso. É, mas eu acho que, assim, a gente já teve uma Mary Jane. Sabe? A gente não precisava de mais uma. A gente teve duas. É. Não, a gente não teve duas. Não, a gente teve a Mary Jane. A Mary Jane morreu, é verdade. E eu achei que, tipo, ia ser legal se ela fosse a própria a Zendaya fosse a própria personagem dela. Sim, ia ser demais, ela não cara. Precisava ser Mary Jane. Você quer colocar uma Mary Jane, coloca uma Mary Jane. Mas não tenta, tipo, tá vendo? É a Mary Jane. Deixa ela assim. Olha que a Mary Jane, ela nunca estudou no... Ela se conheceu na faculdade. Se conheceu na faculdade, porque o personagem do Tobey Maguire é mais velho, já tá na faculdade. Sim. O Dr. Octopus foi professor de faculdade na colégio. Sim, sim, verdade. Na verdade, ele se conhece na escola, né? É o último ano de escola. É. Mas, tipo, ele já é mais velho. Mas nos quadrinhos eles se conhecem depois, demora um tempo. Sim. Tem aquela. Mas ela podia ser um personagem só ela mesma. Podia. Sim. O Homem-Aranha, ele teve outras namoradas, ele... Não, ele teve namorada pra caralho. Ele tá tendo namorada pra caralho ainda. Ele tá tendo namorada ainda pra caralho. Porque o casamento do Homem-Aranha se cancelou por um negócio de mudança de tempo. Caralho. Ai, que o Flash entrou no universo não, do Marvel. Não, é que a Guerra Civil, ele mostrou a identidade. Aí pra cancelar ele ter mostrado a identidade volta e a Tia May não morrer... Volta no tempo. Voltou no tempo e cancelou o casamento entre os dois. Ah, verdade. Eu lembrei da cena dele tirando a máscara no Guerra Civil. Muito foda. A gente achava que isso ia acontecer. É. E ia acontecer uma cena parecida no final do Homem-Aranha. Que ele ia se mostrar como um novo Vingador. Ah, é verdade. Que tinha a press conference no lado. É verdade, Só que ele não foi. Essa cena foi. Aí, é um teste? Né? Essa cena foi mais. Ele chegou, vou te dar armadura, você mereceu, é isso aí mesmo. Ele. tá tendo esse é um teste, né? Aí eles viram, tá tendo uma conferência. Não, pode parar mesmo, vai lá. Aí galera, você tá maluco? Tá todo mundo aqui, cara, velho. Não, cala a boca, porra, deixa ele embora. Tira o anel, a gente perde de casamento agora e foda-se. Caralho, mano, o Tony Stark é... Genial, velho, genial. E aí depois a gente segue, bom, pro Thor Ragnarok, que foi o próximo filme lançado, a gente já passou por ele. Sim, ele. E aí depois o último que saiu... Pantera Negra! Que filme! Eu tava muito... Que deveria ter saído na época do Homem-Aranha, né? Mas depois que o Homem-Aranha conseguiram acertar os acordos, empurraram pra frente. Porque foi certo, né, ter empurrado o filme do Pantera Negra. Foi bom porque teve mais tempo de já conecta, você já deixa mais próximo. Sim. E cara, o filme do Homem-Aranha tá muito longe do que tá acontecendo. Sim. Eu tava com medo, depois do Thor Ragnarok, principalmente, do Pantera ser só mais um filme arroz com feijão, um pratinho pra você... Ser um Thor. Um Thor pra você, tipo, aquecer pro Guerra Infinita, sabe? Mas não, parece que até, tipo, que eles... Mano, deixa esse assunto de Guerra Infinita pra depois e vamos fazer uma história aqui, entendeu? O que eu acho interessante é que, tipo, mano, agora muita coisa vai mudar até o próximo, até o Infinity War, que no final, como eles... Assim, gente, vocês já perceberam que essa porra de podcast é um podcast de spoiler, então... Eu sei que o filme acabou de sair, nossa, mas... Nossa, assim, tem 1h48 aqui de gravação já. Esse foi o último filme que saiu. Então, tipo, sabe, faz pouco tempo. Não, vai ter spoilers de Pantera Negra, gente. Faz quase um mês já, gente. Vocês gostam de filme de super-herói? Baixa esse torrent aí. Semana já, gente. O filme já tá quase num bi. Você não vai danificar o orçamento. Já ganhou o dinheiro que tinha que ter ganho, praticamente. Pode ganhar mais. Você assistiu duas vezes. Você baixa na internet. Provavelmente vou assistir a terceira. E com orgulho, fazendo Wakanda Forever. Wakanda Forever. Isso aí, cara. E assim, agora eles liberaram a tecnologia de Wakanda Worldwide. E assim, isso vai influenciar alguma coisa pro Infinity War? Será? Com certeza. A armadura do Homem de Ferro já tá com tecnologia. Tá aparecendo que nem a do Pantera Negra. Então, no trailer aí eu pensei, puta, será? Acho que isso é Extremis. Mas depois do filme, o Pantera é... Mas assim, ela já tem um projetinho disso no Soldado Invernal, que ele puxa a mãozinha vem, sabe? Mas ele não é tão inteligente que o pessoal de Wakanda. Só que aí chegou a tecnologia de Wakanda, puta, agora o bagulho vai ficar muito foda. Vamos falar dos personagens do filme, porque eu acho que é o melhor ponto citado do filme, são os personagens, cara. Tá todos os atores dando tudo de si ali, porque tipo, eles falam, mano, é a nossa chance ali, sabe? Todo personagem importante. E não fica, sabe, sobrando. Até o personagem do Ross, Hobbit, o Ross, tipo, ele tem as participação dele ali, salva a cena e tal. Ele é um personagem importante nos quadrinhos. Ele até. É o Hulk Vermelho, não é? Não. Esse é hoje é aquele general. É o general. Né? General. O Everett Ross, ele é um personagem do. É que Pantera o nome Negra. Dele não é General Ross também? Alguma coisa do tipo? Não, ele é da CIA. Não, mas o nome dele não é Mirante. Não, do Vermelho. O. Nossa, eu vou até o pai da. O pai da Betty então, Ross. O nome dele não é Ross. É Ross. Ross, então. Por Ross. Isso que eu fiquei meio. Não, mas não é o nome. Não é mesmo Ross. E no Tanto é que ele já tinha aparecido no Guerra Civil. Então, ele já apareceu. O pessoal teve uma conversa de botar o Hulk Vermelho, né? Seria foda. Acho que não, tem espaço, não tem espaço. Não tem espaço. Tá muito em cima da hora. Já foi. Mas, cara. E falaram de botar também, acho que o Hulk Cinza em alguma coisa. Hulk Cinza? É, a versão mais forte do Hulk. Mano, faz um filme só do Hulk pra fazer isso. Caralho. Ninguém quer fazer um filme só do Hulk. Já deu. Inclusive, todo mundo tem tentando um três vezes todo nessa mundo porra. Tem um ciclo. Vai ter um ciclo do Pantera Negra, muito provavelmente. O filme do Hulk, todo mundo falou: esquece. Esquece. Mas rapidão, mano, sobre as Dora Milaje. As Guerreiras Careca. Mano, foda. Depois de ver o filme, tem uma cena do Guerra Civil que a Viúva Negra, ela peita uma Dora Milaje assim, ela vai clicar com o T'Challa, aí chega a Dora Milaje, ô, mano. Move. Sai, move. Aí ela, tipo, começa a estrear. Mano, a Viúva Negra ia tomar o cacete do maluco, mano. Ela ia ser virada do avesso. Maluco, velho. Se fosse puta que pariu. Não sei, se fosse a Okoye ali, ela não ia sobrar a Viúva Negra. Ah, Shuri também tá sensacional. Porra, a Shuri é fantástica. Eu acho adoro um personagem que é o geekzão da tecnologia. Sim, né? Eu acho que, inclusive, é uma boa oportunidade de como provavelmente o Homem de Ferro vai morrer no Guerra Infinita, porque já tá foda pagar o Tony Stark, já tá na hora do Robert Downey Jr. passar. Eu tô fazendo essa propaganda que, tipo, vai ter gente que vai morrer no filme. Vai Por ter favor, gente... eu quero que alguém sim, morra. Sim. Então eu acho que, mano, ela é o ela personagem é perfeito pra ser o novo cara da tecnologia ali dos Vingadores. Perfeito. Inclusive, tipo. Até porque ela tem tecnologia de Vibranium, que é muito mais foda. É, que é muito mais foda. Inclusive, nos quadrinhos, tem muitos momentos que mostra que ela é mais foda que o Tony Stark. Tipo, tem um momento que... Não tem uma nova menininha que é uma nova Homem de Ferro, que ela é mais inteligente? A Ironheart. Eu não sei se ela é tão mais inteligente, mas ela conseguiu criar uma armadura com 15 anos. Ela é tipo uma criança e ela é tipo super foda. O Tony Stark, ele tá em coma, então tipo, ele existe meio que em forma de holograma. A cabeça dele. E aí ele vai indo caralho. Caralho, ele virou o Zordon dos Vingadores. Caralho, velho. Mas. Depois do Guerra Civil 2. Sabe o que eu acho? No final do filme, como eles abrem Wakanda e fazem o Centro de Assistência para Desenvolvimento Tecnológico lá no. Qual o nome da cidade? Oakland. É, lá em Oakland. Mano. Eu acho que é uma oportunidade pro futuro eles fazerem ali aparecer a futura Ironheart. E a Shuri ser tipo a mentora dela, sabe? Podia ser. Eu acho que isso vai ser muito trabalho. Seria algo que você podia jogar mais pra frente, fase 4, fase pra frente. Não, agora não. Precisa acabar com a fase 3. Eu acho que se for fazer isso, vai ser a Shuri. Você acha que vai ser a Shuri mesmo? É, eu acho que eles vão. É, porque a Marvel não tem muito disso de expandir. Não tem tanto personagem quanto nos quadrinhos. Então eles já demora muito fazer isso. Demora muito, velho. Então assim, ou eles fazem realmente uma criança. Eu ficaria muito perdido, tipo, quem que é essa mesmo? Ah, o que que é aquilo? Mas se for a Shuri, eu não ia ficar incomodado, não. A Shuri é foda. Não, a Shuri é foda. Ela já... Mano, aquela cena do... A Shuri já foi uma Pantera. Já foi uma Pantera, assim. Tem uma era que ela vira a Pantera do Defende Wakanda e tal. E, cara, é um filme incrível com personagens fodas. O Killmonger é foda. O Andy Serkis tá insano. O Andy Serkis é um puta cara, tá insano ali. Eu queria ver ele. Inteligente pra caralho. Sim, eu queria ver ele mais. Ele é loucão, velho. Ele não é só loucão. Ele é inteligente pra caralho. Eu queria muito mais ver o Andy Serkis fazendo live action, porque ele só faz bicho. Sim. Ele só faz CG. É um dos únicos papéis ele faz. Ele faz o Caesar no Planeta dos Macacos, ele é o Gollum. King Kong e eu quero o ver o Snoke. O Snoke, é verdade. Ele é Snoke. Eu queria ver o Andy Serkis pessoa mesmo, porque ele é muito foda. Sim, não, ele atuando. Ele é um puto sozinho, ele é um ator. O Caesar é fantástico, a atuação dele como Caesar é. O Gollum também, ele é igualzinho nos livros. Sim. É incrível. A atuação dele tá. O cara é muito foda. Bem, enfim. Mas né, vamos. Por que a gente ia falar do personagem branco no filme do Pantera Negra? Vamos falar dos outros, né, gente? Ah, claro, a gente tem vamos falar dos personagens do Pantera Negra. Então, Ulysses Klaue. Não. Mas... Só ele, então. Não, mas tá certo. Tem. O trio, né? Shuri, Okoye e Nakia, mano. As três têm a sua. A Nakia eu achei ela mais distante das três. Por quê? Porque assim, a Okoye é líder das Dora Milaje, ela é tipo general, foda. Shuri, a irmã do T'Challa e a moça da tecnologia. Eu não sei se não tem o nome da outra. Nakia. A Nakia. Ela é espiã de Wakanda. Ela é tipo a que comanda todos os espiões de Wakanda que estão pelo mundo, assim. Por isso que ela. Isso foi... mas ela deixou ela muito presente. Ela não fala que ela não tem um exército. Tanto que é por isso que ela não podia tomar a pétala lá do coração de flor. É verdade. Porque ela o negócio dela e o que importa nela no filme é que ela tá de contraposto pro Killmonger. Aham. Ela tem a ideologia contrária ali, tipo. Não vamos fazer isso pra matar, vamos fazer isso pra melhorar o mundo. Sem essa coisa de dinastia, de querer governar todo mundo. Sim. Não vamos tentar fazer isso pra dominar as pessoas. Vamos tentar fazer isso pra ajudar as pessoas. Sim. Ela vai ser a embaixadora da paz de... Mas assim, tipo, você vê, a Okoye, óbvio que, né, como Dora Milaje... Aquela cena que a Nakia fala... Não, mano, vamos fugir, cara, Paulo com o trono. E ela, mano, não, eu sirvo ao trono. É isso aí, cara. Eu sou eu. Por que isso acontece quando você muda rei, né? Tipo, o que é? Todo mundo vai embora? Você faz golpe ou você segue pelas leis e continua respeitando? Sim, mano, e tipo... E assim, era o Killmonger, ou você respeita ou você morre. Então, e mano, aquela cena do... Você iria me matar, ela, por Wakanda? Sem pensar duas vezes, tiozão. Aí o cara... Matar o amor dela. Aí o cara... Pode parar. Would you kill my love? Pode parar, mano. Lógico, véi. Joga. Mano, outro personagem que eu queria falar, eu esqueci. É que eu perdi a linha de raciocínio. Calma. Quem mais? O maluco da neve. Mumbaku. Que carisma, cara. You do not speak. Mano, o cara é... Não, ele é muito foda. Ele aparece no começo, parece até que... Nossa, será ele que é vai ter mais? Ele é de uma vila de pescador que é vegetariano. É um meme, sua burra do caralho! Cara, que... Porra, mas... explicar o conceito de meme. O nosso pescador achou o cara, nós somos vegetarianos. Aí eu fiquei meio confuso. O rei pode ser vegetariano, dá pra expulsar. Não, ele falou nós somos vegetarianos. Falou, nós, tipo... nós, minha mãe, children. É, pode ser também. Sua burra do caralho. Ah, não sei. Mas enfim, é, o Mumbaco, eu fiquei preocupado dele ser mais um problema a ser enfrentado no filme, porque ia diluir um pouquinho. Mas ele é um dos vilões do... Sim, ele é o Gorila Branco, né? E não tiraram esse nome pra não... É, pra gerar não, meme. Não dar... É. Ele, na verdade, ele é o Homem Gorila. É, ele só é... pra não botar o formato. Ele é o... Ele é, é o Homem Gorila. É. Ele é o Homem Gorila. Isso, isso é, ia nossa, dar... isso ia dar muito errado no isso Reddit. Isso ia dar muito ruim. Forte, não, ó. E que bom que tiraram. Mas, mano, ele... é. Cara, é foda a cena que ele aparece, a cena do combate, né, já... Foda pra cacete. Na porrada. É, e mostra que ele realmente é mais devotado à tribo dele do que, tipo, às intenções dele de ser rei. É, então, tanto que ele, não, ele decide não morrer, sabe? Ele desiste. Sim, mano, o T'Challa fala pra ele, meu, sua tribo precisa de você. Ele, puta, suave. Exato. E tem aqui, e não sei se vocês perceberam, no final, o Mumbaco tá no lugar do cara que era líder da tribo da fronteira lá. Uhum. Que é, foi... Mbaki, né? Não. Eu esqueci, Jimbaki. O cara do Get Out? É, ele, Jimbaki, o Daniel Kaluuya. Jimbaki, não é? Acho que é. Eu não lembro não do personagem. Acho que é, eu vou ver de novo, aí eu lembro. Google o, agora, o nossa, vou googlar aqui. Mas então, gente. Ele tá no lugar dele no conselho no final. Já mostra no trailer também do Guerra Infinita, quando o T'Challa faz um... Psh, pra ele meio... tá lá. É, tá lá do lado do T'Challa. Então mostra que vai ter meio que... Então, eu não acho que vai ser uma relação pacífica entre os dois, até porque o Mumbaku tem as próprias intenções dele. Não, defende. Mas é um cara que ajudou, é um cara que ajudou. É um cara que tá lá pra, sim, pra ajudar. Sim, sim. E... cara, é muito maneiro. O Cabe. O Cabe, verdade. E uma coisa que eu não gostei muito no filme foi a computação gráfica. Eu acho que ela falha bastante, assim. Ela... Sério? Sério, eu acho que tem uns momentos que... Ah, virou aquele, por exemplo, padrãozinho Marvel, aquela, sabe? Cena que ele tá, que tão lutando o T'Challa e o Killmonger, ele... É tipo videogame. É uma cena de videogame, assim. E tanto é que o diretor faz eles, tipo, tirarem a máscara direto, assim, pra mostrar, ó, tem pessoas aqui, entendeu? Mas é que tá... Eu... Eles fizeram isso porque é que essa cena inteira tava num lugar de CG, né? Sim, sim. A fantasia deles não tem muita diferença entre eles, porque, tipo, o dourado na fantasia do Killmonger não tá tão destacado assim. É, não parece... Sabe qual é um problema ele foda? Ele é um leopardo. Sabe dourado, qual é um né? problema foda? Jaguar. O Jaguar. O isso. Óculos 3D escurece a porra do filme e aí as cores não saltam. E não tem porra nenhuma de 3D, velho. É, velho. Tem nenhuma garrinha. Cinema 3D tem que acabar. Cinema 3D tem que acabar. Tem que morrer, mano, cara. É, eu... Fazendo carinho. Fazendo rare. Na tela. Coçando a sua barba, assim. Então, eu acho que talvez se a fantasia do Killmonger tivesse um pouquinho mais de destaque de cor. Eu acho que se faz ela dourada mesmo, tipo, vai all out, tipo, faz ela dourada mesmo. Caralho, tá, fica faz bem ela chamativa. Faz ela com detalhe de dourado. Então, é que ela... Porque ele não quer ser discreto. É. A minha fantasia que é o que eles falam na fantasia, tipo, olha, essa aqui é discreta, essa aqui não é. Essa aqui não é, tem, tipo, só vai do lado. A intenção é ser stealth, cara, então vamos ser stealth. Vamos ser stealth. Sim, mas uma cena que é fodida, tem duas cenas que eu acho muito fodidas, é quando o Killmonger encontra o pai dele, quando ele vai virar o Pantera, toma erva lá e tal. As cenas deles conversando com os pais eu acho sim, muito cara, interessante. Sim, cara, e a relação deles com os pais, que, tipo... Um, tipo, em vez de culpar o pai, culpa o resto. E sim. Outro, em vez de culpar o resto fala, culpa o pai. É, culpa o pai, e exato. Consegue, ele consegue, tipo, você crescer pelo pai. Tipo, ele eles são personagens completamente opostos. Eles têm um objetivo em comum e visões completamente diferentes de como todo resolver mundo isso. Lá tem um objetivo em comum, que é, tipo, sim. combater a opressão. Não sei o que, são vários outros jeitos de fazer isso. Uh-huh. E, mano, a cena que o pai dele chega e, sem lágrimas pra mim, ele... Todo mundo morre. Cara, assim... Mas ele chora. É, tipo, no final ele chora. Ele, mas fala, ele fala isso, todo mundo morre, mas ele já tá chorando. É, ele fala, vão dizer que você se perdeu, tal, não sei o quê. É, e mostra ele chorando e ele volta e... Mano, vou queimar essas ervas tudo aí, caralho. O que deixa questionamento. Não vai ter mais Pantera Negra. Não vai ter mais Pantera Negra, talvez? Eu acho que eles vão conseguir criar essa planta de mente. Pô, caralho, aí é meio OP, né? Essa planta ela foi dada por divindade, então... Não é divindade, é, né? É, do Dove Brunner. Alguém ficou muito louco de droga. Ficou e achou. Né? Tipo, ah, é o arbusto, Deus falando com Moisés. Não, aquilo era maconha. A flor em formato de coração, aham. O cara decidiu tomar aquela porra. E aí ele viu que ele ficou boladão. Tava louco, monstrão. Mano, mas assim, se eles não conseguirem criar realmente o T'Challa, é o último Pantera Negra. Eu não acho que eles vão fazer isso. Não. É muito cuzão. Não, não. E isso também depende de como vai ser os planos da Marvel lá pra fase 4, né? É, então, mas porque teria um próximo Pantera Negra. Teria, e já estão pensando. Vejo vários vídeos da internet se planejando, pensando de como vai ser o roteiro e tal. E tem tempo ainda. Tem tempo. Acho que a gente tem que esperar os acontecimentos. Porque do assim, não tem muito filme confirmado entre o Infinity War 1 e o 2. Tem o Capitã Marvel. Tem o Capitão Marvel e o Homem-Formiga 2 e o Homem-Formiga Vespa. Então, só esses dois. Não tem nada mais, tipo... É que, pelo que a gente tá vendo, então talvez Infinity War 1 e 2, eles não vão ter espaço de tempo entre os dois quase, né? Eu acho que não. Não, eu acho que vai ser literalmente, tipo, eles vão... Vai ter o Infinity War 1, aí eles vão falar, olha, Capitão Marvel está chegando no final, e aí acaba o filme. Aí eles botam o Homem-Formiga e a Vespa pra entender onde eles estão no começo do Guerra Infinita, tipo. Porque eu acho que eles não vão aparecer nesse primeiro filme. É verdade. Tipo, cadê o Homem-Formiga e cadê a Vespa? Aí eles vão mostrar esse filme, tipo, o que buraco que eles caíram. Eles vão fazer o filme da Capitã Marvel, que buraco que ela tá. Uhum. E aí o segundo filme já começar com esse, tipo, ele tá aparecendo já. O filme do Homem-Formiga da Vespa, ele se passa depois do Infinity War. Ele vai ser lançado depois. Não, ele vai ser lançado depois do Infinity War, mas então ele vai se passar antes, imagina. Sim, vai se passar antes. Ah tá, porque tipo, mano, o mundo ia dar tudo cagado. Eles não vão resolver essa fita em um filme, nem fudendo. Talvez, sei lá, talvez no final do filme role uma conexãozinha, assim, de easter egg, sabe, pra gente. Opa, verdade, isso aqui aconteceu antes. Caralho, acabei de lembrar de uma coisa muito importante no final do Guardiões da Galáxia 2, no cena pós-crédito. Warlock. Adam Warlock. Ah, vai ter o Adam Mas Warlock. Mas ele não vai aparecer no Vingadores, os diretores já falaram isso. Nem no 1, nem no 2. Nem nos dois? Eles não sabem onde eles vão enfiar ele. Ah, mano, eu acho que é só conversinha e que no Guerra Infinita 2 vai ter o Adam Warlock sim, mano. Ou talvez ele seja só pra próxima fase. Será? Vai que... Não sei, não tem muita coisa. Sei. A gente vai não tem muita coisa confirmada aqui no meio. Ela já fez isso. Então. Olha, vai sair uma série da Marvel chamada New Warriors que tem a Garota Esquilo. Eu quero muito ver, porque tem a Garota Esquilo. Eu quero ver como eles vão fazer a Garota Esquilo. Qual que é a da Garota Esquilo? É uma garota com habilidade Esquilo. Só que ela é muito foda, ela mata, tipo, muita gente. Caralho, ela ganha de Wolverine, ela ganha de Deadpool, ela ganha de uma galera. Ela é tipo esquilo do Rick and Morty. É que ela faz meme, tá ligado? Ela fez a garota esquilo, aí tipo, faz ela ganhar, tá ligado? Uh-huh. Tipo a garota tubarão também, que ela é literalmente uma cabeça. Salvador. É uma garota com uma cabeça de tubarão, assim, ela tem poderes de tubarão. Sim. É um herói meme, só que a garota esquilo virou tão meme que ela é muito foda. Sim, sim. Só terminando de pontuar aí as coisas mais fodas do Pantera Negra que eu achei, a relação do T'Challa com o pai, que muda tipo a visão que ele tem, e é uma coisa muito Rei Leão, assim. É verdade. Tipo, aqueles aliás, disso, tem várias comparações de Rei Leão com o Pantera Negra, muito foda, velho. É, a primeira vez que ele vê o pai no além, é tipo... Que ele vem em forma de Pantera Negra. Cara, né? Foda. Muito legal. Ele vem com a admiração. Aí aparece, tipo, que nem quando aparecem todos os outros avatares do passado, desde o primeiro avatar. Sim, e aí, sim. Quem vê? A Korra vê todos os avatares. Sim. E aí aparece, tipo... É a última vez dos avatares também. É pesado. Aí tem essa coisa do T'Challa vindo todos os outros Panteras Negras em volta dele. Muito sim. Massa, velho. E é da hora que, tipo... Quando isso? No... Quando ele vai... São os Panteras Negras antigos. Tipo, que nem os avatares antigos, que tem o avatar do... Quando ele fala... Quando ele fala, isso foi o erro que vocês fizeram, é tipo, você ia atrás também. E aí é da hora que ele volta pro Mumbaku, e o Mumbaku fala, você é o primeiro rei em 30 anos a aparecer aqui, você acha que eu vou te ajudar ele? Eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Mano. Ah, então. Faz séculos eu que eu não sou o meu pai, aqui. Mano. Mano, muito da hora. E o a cena final da morte do Eric Killmonger, cara. Essa cena, ela é fortíssima. Fortíssima, cara. Assim, eu vi duas vezes. Ele era um cara com raiva, né? Sim, tipo, sim. Além de tudo, ele era só um cara que tinha muita raiva. Exato. Ele foi injustiçado desde jovem. Então, tipo, ele tinha muita raiva acumulada e ele não tinha ninguém pra ele. Foi tudo, tipo, lá sozinho, assim. Sim. Ele é um dos brothers daquela equipe lá que rouba o museu lá. Aham. Uh-huh. Não, ele mostra que, tipo, ele tem um objetivo e, mano, ele traça uma linha reta e vai. Tipo, ah, nossa. Esperou a namorada. Tem a mina, você vai ficar bem, pá! Aí, tipo, o Ulysses Claw, ah, você não vai me deixar uma cana? Não, peraí, eu vou resolver isso aqui que vai ficar mais fácil até, pá! Aí vai lá, leva o cara, matou tal. Mais um. Aí ele chega e, tipo, ah, vocês estavam procurando esse cara, né? Me leva até ali, aquele prédio grande ali, o do trono. Esse mesmo que eu quero. É, aquele lá. Aquele lá que eu vou pegar. I want the throne. Aí quando ele chega, eu digo, eita porra. É, aí o pessoal, tipo, mano, você tá louco de Yakut, quem é você? Aí ele começa a falar em Wakanda, tipo, eu sou filho de não sei o que. Eita! Caralho! Mano, muito foda e fecha o arco do personagem de uma maneira... Cara, vocês... Não, muito bem feito. É, mostra que ele vai até o final, ele, tipo, mano, eu posso... Convicto, um cara convicto. É, o cara convicto, eu posso ter perdido pra você, você que vai liderar daqui pra frente mesmo, mas eu vou morrer do jeito que eu quero morrer. Sim. Entendeu? E, mano, muito foda, na moral. É, eu acho que vale muito a pena todo mundo que tá ouvindo, ver esse filme, porque ele é um filme de herói da Marvel que... Cara, finalmente a gente tem um filme depois de tanto tempo, porque a gente teve os outros, claro, não vamos menosprezar todos os que a gente teve, tipo Homem de Ferro 1, Capitão América, Vingadores e tal, mas com que tá tudo muito bem trabalhado em questão de roteiro, personagens ali, sabe? E pro pessoal que tá... É um filme de super-herói excelente. Realmente, top 5. E na questão de representatividade, não é um filme que tem a representatividade pela representatividade. Ah, vamos colocar um filme aqui, encher o elenco de galera negra e tipo... Foda-se. É, foda-se. É. Trabalhou todo mundo bonitinho, foi perfeito. É, exato, foi só supimpa, top 10 de 10. E agora vem as expectativas. Mano, a gente já falou muito da expectativa do Infinity War, né? Cara, mas como vocês acham que vai ser o enredo? Tipo, o ato 1, ato 2, ato 3? Eu não sei. Eu não tenho ideia do que vai acontecer porque, nesse filme. Porque, aparentemente, aquela cena que o Peter Parker olha a nave do Thanos girando lá e tal, chegando, tipo, é no primeiro ato. Eu vi um meme que, tipo, desse o círculo, né? Falta as outras letras pra fazer Thanos. Só vai chegar uma navezinha com H. Com H, é um time de líder de torcida, assim. E ele desce no meio, né? Oh, e a nave dele pode ser a parte de cima do T, porque ela, tipo, ela é meio. Ela é tipo um sanduichão, né? Mano, puta merda, velho. Foda. Agora eu quero ver como que eles vão construir. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como que o Thanos vai aparecer e na como Terra que a gente vai comprar o Thanos? Como que eles vão sobreviver? Porque ele vai destruir tudo, velho. Vai morrer muita gente, mano. Cara, será que ele vai matar o Tony Stark? Eu acho que um herói morre e muito civil morre, como todo mundo da Marvel. Com certeza. Falaram que nesse filme o Homem de Ferro perde um braço. Eita! Da onde veio essa informação, Julinho? A informação veio de... Se você olhar o trailer, quando o Homem de Ferro tá, tipo, com a armadura dele se transformando, a mão dele não tá do tamanho de uma mão normal. E, tipo, ela tá virando ainda. E segundo, quando lançaram as informações, tipo, de brinquedo e essas coisas, o braço dele virou o canhão do Ulysses Claw. Só daria pra fazer se isso se tivesse um braço. Caraca. Porra. Legal. Será? Então, aparentemente, ele perde um braço. Mas ainda assim, perder um braço não é morrer. E no trailer, mostra todo mundo achava que ele tava segurando a mão do Homem-Aranha, quando ele tava assim, com medo. Falaram que, na verdade, é a mão dele. Pode ser uma mão destroçada dele. Caraca! Tenso! E assim, ele tá chorando porque ele perdeu um braço. Que a mão dele tá quebrada, porra! Minha mão direita, caralho! Aí ele falou, mano, quer saber? Arranca logo essa merda, faz gruda um novo. Gruda um canhão nela, mas é legal. É, imagina assim, tipo, a mão fica pendurada assim, aí ele tem que arrancar, tipo, foda-se, pá! Ai, fica aquele filetinho de carne, se você puxar, assim. Pendurado pela uma pele, assim, tipo, só ficar... Não, cortador de unha, assim, que filho da puta. Eu achava que o Thanos poderia acabar matando aí eu acho que é, tipo, pensando demais, eu acho que poderia até cagar. A parada que é o Thanos matar o Thor e eles usarem o Thor Cyborg depois, sabe? Tipo... Bill Hargberta! É. ficam fazendo easter egg desse dele, cara, faz uns três filmes já. Sim, quase. Apareceu, o último dele foi no Guardiões da Galáxia 2, que tinha naquela torre com os vencedores, tinha uma foto do Thor Hulk, 3, né? Do Thor 3. É, desculpa. Tem a cara dele, tinha a cara do Hulk, que foi o último campeão, e tinha a cara do Bill Royal Beta, velho. Ele é muito foda. E ele tava preso pelo colecionador. O Bill Royal Beta é um alienígena que tem, tipo, cabeça de cavalo. Cabeça de cavalo. Ele é mais digno que o Thor. E ele tem o próprio martelo dele. E ele é, tipo, tão foda quanto ele. Ele é muito pica. Então, porque, tipo, no. No Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando o John Travolta fazendo lá a checagem das paradas, tipo, ah, tá levando aí o óculos do Tony Stark, não sei o que e tal. Aí o cinto eletromagnético do Thor, tipo, quê? Como assim cinto eletromagnético? Ele é a porra do Deus, Trovão, ele não precisa de um cinto eletromagnético. Como assim cinto? Cinto? Tem um cinto? Pra que ele tem um cinto? Na versão do Ultimate, não ficava muito claro se o Thor tinha ou não habilidades de Deus do Trovão. Então era um cara que usava uma armadura com que dava poderes elétricos de tempestade e que a bateria daquilo lá era um martelo. Caralho. E então ele tinha que usar esse cinto eletromagnético pra causar poder pra ele. Então, tipo, tá sendo essa referência ao mundo Ultimate. Ah, ok. Nossa. Ah, saquei. Não. Eles jogaram pra fora do universo do filme. Mas tem uma grande chance de ser o. Também fazer. Eles quiserem fazer, sei lá, um robô, uma coisa assim. Porque no Guerra Civil, eles fazem um robô do Thor. E esse robô do Thor mata um cara. Sim. Que é um gigante. Caralho. Ah, é verdade, verdade. O Guerra Civil quando. E ele morre enquanto tá gigante ainda. Então que é tipo quando o pessoal fala. Enterrar ele, tipo, gigante. Tamanho de um campo de futebol. Sim. É, mas por que você não joga umas partículas do Homem-Formiga nele pra ele diminuir? Não funciona? É feito de quadrinho, feito de quadrinho. Ah, é, mas fica meio ridículo. Vamos enterrar ele lá, tipo, no Times Square, assim. É, fizemos um negócio assim. E quem pagou pelo enterro foi o Homem de Ferro. É lógico. É claro. Quem mais tem dinheiro pra essa porra? Mas, então, eu acho que, aparentemente, o Wakanda vai ser... Tem alguma coisa que o Thanos vai querer em Wakanda, porque a treta com os bichos tá sendo lá. Então, será que a última joia tem aquela cena deles correndo em Wakanda e tal. É, então... Será que o Thanos quer vibrando pra alguma coisa, talvez? Se pá, pra terminar a armadura dele? Porque ele se todo mundo fala que, tipo, o Vibranium é essa coisa tão poderosa, né? Será que o meteoro tava, tipo, com o metal, assim, a e joia e se o meteoro tem a última joia? É, e aí será? É lá no core... É o que dá o poder pro metal, porque é só o metal, sabe? Talvez ele tenha alguma origem... Talvez seja uma pedra do... Qual talvez joia? A joia da alma, né? Que... É, joia da alma. Joia da alma. Que é laranjinha. É, então, é a última joia e talvez esteja em Wakanda. E aí tem... Ele uma... já tá com umas três na manopla, né? Pelo que a gente viu. Quando eu vi... lembro de ver no trailer ele colocando a do Tesseract, a joia do espaço e a do poder. Essas duas... Tem aqui uma cena meio tensa que estão colocando uma coisa na cabeça do Visão que parece que vou arrancar a outra pedra dele. Talvez ele morra. Talvez o Visão ou talvez, ou talvez ele perca esse poder de... Aí ele vira só um robô. Um robô pai com um suéter fazendo omelete pra feiticeira escalar. Melhor tipo de robô. Melhor tipo de robô, mas tipo... Morreu. É, então, mas falaram que talvez ele consiga sobreviver sem essa joia. E ele vai perder muito do poder que ele tinha. É lógico, com quase certeza. Tudo. Né? Mas é preocupante, Tenso, tenso. Eu não lembro se ele vai... Se no trailer mostra o Thanos com o olho de Agamotto também. Então, quase com a joia. Acho que não mostra porque tem cena ainda do Doutor Estranho usando ainda. Sim, na verdade, o olho de Agamotto é aquela uma joia também. Aquela cena do Doutor Estranho faz assim o ambiente vai por trás. Uau! É da hora. Inclusive, várias expectativas de cenas épicas de combo de Doutor batalha. Estranho. Nossa, isso aí é verdade. Dá muito combo, cara. É muito combo. Uma coisa que eles fazem legal é combar os personagens. Isso é muito foda, realmente. Eles vão combar bastante. Vai ter que ser muito foda, porque é muita gente. Vai ter o Buster de novo? Por que vai ter o Buster de novo? Porque é a armadura mais forte do Homem de Ferro. É, e ele vai lutar contra o Thanos. Aquela merda vai cair aos pedaços, tenho certeza. Então, tipo, ela é meio lenta, né? Só o Thanos... Mas tipo, ela é forte. É. Ele também deve ser lá muito rápido. Ele é grandão também. É, veremos. Ele não é que nem o Darkseid da DC, que ele se teletransporta, o raio dele vai tipo, na velocidade da luz, assim. Ele voa para de pé. Ele voa tipo um totem. Ele é muito tosco. Sim, mas ele é foda. Sabe uma coisa que me incomoda no Thanos, assim, visualmente falando? Ele é parecido pra caralho com o Darkseid. É, também. Também. E a barba dele, entre as. A barba que tem as risquinhas lá? Barba, que é. Que é barba de escru. Não, é que é tipo uma pele levantada e ranhuras na pele. Isso não é uma barba, é só um queixo grande. É, mas me deixa meio, sabe. Sim, sabe? Eu quero saber por que ele tá sem capacete. Ele parece um maluco, um professor de química. Que, tipo, ele não precisa estar mais usando essas armaduras porque ele já tem a manopla. Tipo, você pode estar de regata e essa luva que ninguém vai conseguir te arrebentar. Você não precisa de uma armadura pra proteger. Ah, não sei, mas ele com capacete fica muito melhor. A gente tem que lembrar que normalmente como o Thanos é derrotado, ele se sabota. Né? Porque, tipo, não tem como você derrotar esse cara. Ele é, tipo, dentro da cabeça tem dele. Ele, tem muito mano, tá... que, tipo, ele é idiota, tipo, ele faz umas coisas meio de burro. Ele é burrão, ele tá, tipo, mano, tá muito fácil isso aqui. Vamos cagar só pra eu poder voltar de novo. É, tipo. É, ok, tá. Nossa, gente. Uf, acho que já foi? Já. Quanto tempo? Já deu um bom tempo, galera. Temos 2 horas e 17 minutos. É o programa mais longo. Se você chegou até aqui, comenta 1, 2, 3 pão de queijo. Querendo ler o comentário, quero saber quem. Eu tenho certeza que o Marco Antônio, Marco Antônio vai comentar 1, 2, 3 pão de queijo. 1, 2, 3 pão de queijo, só pra... Sim, sim. Então, basicamente, é isso. Teremos leitura de e-mail esse... Finalmente, uma leitura de um e-mail, mas único é um e-mail. Quem então, vai ler? Quem vai ler, Felipe? Eu vou... deixa ele eu... é seu amigo, quer ler? Tá, eu leio. Toma. Então, vamos lá. Nossa, que e-mail grande, Joey. E-mail, vamos... Ok, justo. Vamos lá. Primeiro e-mail. Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos Nate e Chad. Boa tarde. Boa... Nornart. Boa noite. Bom começo de noite. É. Inicialmente, queria dizer que o podcast de vocês é um dos melhores, mais divertidos e com maior qualidade que já escutei até hoje. Você tá escutando muita merda por aí. Não. Tá certo. Tá certíssimo aí, a gente se dedica. Agradeço aí a dedicação do comentário. É isso aí. Me surpreendi muito do início ao fim dos episódios lançados até hoje. Parabenizo os dois pelo ótimo trabalho e dedicação ao programa. Ah, obrigado. Gosto muito de ouvir o programa, que conta com dois elementos que mais adoro em um podcast. Grande duração, mais de 1h30. Isso é engraçado, que muita gente às vezes vem e fala, puta, mano, mas é o muito programa longo, tem tá duas ligado? Horas. Não tem tempo pra ouvir. Só que, tipo, o nosso formato não dá pra fazer, tipo, pequeno. Tão curto assim, é complicado. Mas, cadê? E jovens malucos com hormônios à flor da pele, de opiniões questionáveis e engraçadas. Falo isso pelos episódios de comida e Star Wars. É o sempre que causa mais discussão, incrível. Sim, o pessoal. O de comida gera polêmica e o de Star Wars gera. Revolta, basicamente. Só para constar o meu contentamento e alegria pelo programa, ouço alguns podcasts há alguns anos e fui o ponto de partida para que vários amigos meus começassem a ouvir essa mídia maravilhosa. Sim. Porque assim, você começa a ouvir podcast, você tem que apresentar para os parça tudo. E você não para, é que nem droga, velho. Eu escuto muito podcast, droga, velho. Podcast é droga. Tanto é que a galera, quando quer começar, fala, me recomenda um. Toma Nerdcast, que é o mais famoso e tal, digere básico, ele e tal. É. E depois vou te apresentar drogas mais pesadas. Aí eu te abro a porta pro crack. Exato. Em comparação com os que eu ouço, vocês são pra mim o segundo melhor podcast, ficando apenas atrás do fabuloso Nerdcast da equipe Jovem Nerd. Olha, se a gente tá em segundo atrás do Nerdcast, cara, a gente tá muito bem. Muito bom, a porque tá tem muito podcast BR aí que é fantástico, que é top de linha. Cara. Então, obrigado, Diogo. Obrigado. Eu não acho que a gente mereça esse elogio ainda, porque... Não se precipite, mas eu gostei que você botou fé na gente. Sim, e a gente realmente tá se dedicando. É legal ver a galera botando fé no Todkek mesmo. Sim, obrigado, gente. Eu me perdi aqui no e-mail, calma. Achei. Uma recomendação, é o meu terceiro favorito podcast do Não Salvo, o Não Ovo. E se eu for... Pera, que são o Não Ovo e Se Eu Fosse Você. O Não Salvo tem 2 podcasts? Não sabia. Não fazia ideia. Vou dar uma conferida depois, então, Joe. É engraçado. Não, é engraçado. Se vocês gostam de humor forte, piadas maldosas carregadas de sarcasmo e ironia, é perfeito. Ah, eu só gravo o meu programa, então. Basicamente. Eu só gravo o meu programa. Bem, para terminar esse pequeno e-mail que estou enviando direto do trabalho, eu desejo a vocês muito sucesso. Será que você ouve podcast ou Todkek no trabalho? Conheço amigos meus que escutam Todkek no trabalho. Olha só, hein? Não. Cuidado quando você for fazer planilha, se você estiver ouvindo as coisas, aí você se confunde tudo, você escreve, dá Ctrl-C, Ctrl-V errado, caga não, tudo. Não, esse amigo meu só trabalha em uma empresa de mapeamento genético. Genético, não dá grandes merdas, imagina. Ah, eu descubro que eu sou descendente de Hitler, bagulho, judeu. Então, mas não é tão impossível assim. Não sei. Ainda estou tentando. O Joey ele tá tentando entrar na UFABC. Sério? Sim. Se não consegui. É fácil, ninguém nem para. Eu não estudo aqui, ninguém me parou, ninguém pediu identidade, ninguém. Primeiro que bosta. É domingo, só tem a gente. A catraca broxou quando o Barça foi passar, eu lembro disso, né? Que tipo, a catraca fez. Falou. Eu passei com a minha carteirinha, aí tipo, girou, aí a coisa caiu. Exato. Ok, tá bom. Ainda estou tentando entrar na UFABC, não consegui nos dois últimos anos. Fiz cursinho junto com o Bonito, de cabelo grande, vulto. Ah, ele tem sua idade então? Oi? Tem sua idade? Não, ele tem. Vai fazer 24, se eu não me engano. Ah, ok. Ah, você é mais velho. E aí, Joe? Sim. Fiquei para trás, mas ainda bem que ele passou, né? Sim, obrigado aí pela dedicação, Joe. Mas eu boto fé de que, cara, vai chegar a sua vez. Sempre tem. Sempre tem. E a lista tá para sair aí também. É verdade. Cadê? Papapá. Quando eu passar, espero ter a oportunidade de conhecer o Nate, as pessoas e o espaço de gravação. Cara, e você pode conhecer isso antes, Gil. E participar também. Sim, mas você pode conhecer isso Eu não estudo na UFABC, eu tô aqui. Já veio gente aqui que não estudava antes. Aliás, a maioria dos nossos convidados não são daqui. Agora a maioria, né? Três com o Barça, os outros dois eram daqui. A Erika e a Anitta não são daqui. Sim, só a Ingrid e o João. E PS2, façam um podcast falando sobre situações inusitadas e ou merdas que acontecem. Então, história da vida, porra, vamos. Não, acho que nem de história da vida. Eu acho que, tipo, sabe. Situações do dia a dia que a gente fica puto da cara. Não, sabe? Qualquer coisa, assim. Pode ser um programa mais cotidiano. Porque a gente sempre alterna, tipo, cultura pop, e cotidiano e tal. E a gente já teve um bem técnico agora, que foi o de trilha sonora. E depois foi de o de Valentine's agora foi bem casual. Sim. Agora tem isso aqui de Universo Marvel. Eu acho que o próximo pode ser isso aí, a gente pode ver. É uma boa pauta, muito obrigado. Você sanou esse o problema. Vai ter que chamar a gente, mas é isso aí. Você sanou o problema que a gente tem aqui, que é que às vezes falta ideia pra pauta, realmente, é foda. Uma galera bem vivida, que já bem, bem vivida. Eu já assim que eu vou chamar. Então, muito obrigado, Joey, por mandar aí o primeiro e-mail do Todrack. Muito obrigado, você merece um beijo na testa. Coraçãozinho aquecido. E é isso aí, se você se interessou aí ao ver que o e-mail do colega foi lido aí do Todrack, quer que sua opinião também seja lida, quer mande falar, nossa, eles falaram merda, esqueceram daquela cena, daquele cara, não sei o que e tal. Manda sua opinião por e-mail. Sua sugestão. Exato, o e-mail é Nathan. Todrack3@gmail.com. Exatamente. Não a gente não falou da série, isso. Agora que eu lembro. Mano, já tem 2 horas. Se a gente deu uma pincelada por elas antes, mas enfim. Mas então, calma, deixa eu lembrar. Não escreva na seção de comentários da página da Web Rádio, assim, porque a gente não vai ler. A gente não vai ler, cara. A gente precisa de algo mais fácil, e-mail mais fácil. Tô com e-mail celular mais fácil da gente aqui. Ter o controle. A página da Web Rádio teria que abrir aqui no computador. E é meio bugado. Melhor. Manda por e-mail, a gente abre aqui, é mais fácil, gente. Sim, mas enfim. Então é isso aí, cara. A música do final. Eu vou colocar uma música mais tranquila. Vou colocar Resonance do Home. Uh-huh. Uma música bem tranquilinha. Top. Então, sucesso. Muito obrigado por ouvir o episódio até aqui. E obrigado por ter vindo, Barça. Obrigado Barça, por ter aí lembrado de vários detalhes que a gente tinha perdido também. É verdade, se não fosse vocês, o episódio teria sido bem mais aguado. Sim, e é isso aí, gente. Até o próximo Todrack. Tchauzinho. Bye, bye. Música